Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Eu queria um Xbox pra poder jogar, mas o melhor que eu consegui foi um PC pra emular. Você não sabe como parte o coração ver seu filhinho jogando tudo em baixa resolução. Você não sabe como é frustrante ver sua filhinha chorando pra jogar o jogo do Dante. Você não sabe como eu fico chateado, não passo da primeira fase do surfista prateado. Money, que é good nós não have. Se nós é fácil, nós não tava emulando, mas nós precisa de playar. Money, que é good nós não have. Se nós é base, nós não tava emulando. É que nós gosta de playar. Em que momento isso se encaixa no BFS? Hein? Diversão. Diversão. Diversão. Diversão. Caralho, hein? Ligou, foda-se. Ué, cara, vai gravar o podcast, mané? Vou gravar com os senhores. Espera aí que eu tava só aqui fazendo aquela ligação protocolar para. Já é, tá certo. Ai, que falou. Eu só tá fazendo aquela ligação protocolar. Que porra é essa? Ele tá no trabalho? Não, tá falando com a mulher, porra. Ah. Ligação protocolar, porra. Manutenção de relacionamento. Caraca, essa foi melhor, cara. Tá saudável, tá feliz. Eu gosto de comando, de ação e diversão. Começando o Sunset Time, beleza? O meu boneco? Opa, seu boneco. Nessa semana vamos abrir a caixa de sapatos velhos e recuperar os nossos velhos amigos da infância, as nossas figuras de ação bonequichos. Aê, bonequicha, a boneca bicha. Eu sou o Ilaps e mais uma edição nostálgica do Baixo Frente Soco. Estamos com o da herói, o Daigo. É, isso aí. E meus bonecos ficam mesmo na caixa de sapatos, né? Antes que comece. Na caixa de sapatos, na risada tuberculosa, vai rindo e tossindo ao mesmo tempo. O Guilherazos! Aê, eu ainda compro meus bonecos. E agora a diferença entre um adulto e uma criança é que o adulto tem dinheiro. O adulto é louquido e a criança é elegante. Imagina se a gente tivesse a grana. É. Mas dependendo do boneco, você ainda tem que esperar até o Natal pra juntar e comprar. Porra, isso é verdade. Isso é uma verdade universal. Espera sair o 13º. Da Zoeira Land ao Gustavo! E aí, galera? Tô com o boneco na pista, hein? Diferente do Daigo. Graças a Deus que eu não tô. Morra com esse boneco na pista. Tutanguinha Corp, o body. Ele não é um boneco, ele é o Camus de Aquário. Isso. Da Casa da Empada, o Pombo! Como assim? Ah, foda-se, eu amo barra odeio a Bandai barra Bandidai. E lá do jogando.com.br temos o Mauro George, o Face. Ao comprar os bonequinhos, cuidado pra não comprar pro filho do carteiro, hein, galera. Caralho. Pô, tem muito filho de carteiro aí com coleção de Comic completa, Marvel Legends e o diabo. Foi lá no Baixo Frente Soco que rolou a foto lá do cara falando que o carteiro tinha sido assaltado. Não disse não. Melhor desculpa, né? Vamos quebrar os dedões do G.I. Joe, passar durex na armadura dos cavaleiros, arrebentar o elástico da perna do He-Man, babar nos Fluffy Me, conferir toda hora se o Gandalf já passou na alfândega e muito mais depois dos e-mails. E-mail! Direto escorrido. Eu não tenho vergonha de ter bonequinhos com a cidade, não. Eu tenho vergonha de não conseguir comprar todos que eu quero. Eu tenho vergonha de não ter cuidado melhor dos meus quando eu era pequeno. Tipo o meu Recoil, comandos de ação, que tá aqui na minha mão. Ó. Bonecos da nossa infância eram muito feios, cara. Não eram bonequinhos que tem orgulho de se olhar e falar, caralho, que foda, mané. Pode. Você provavelmente não está com comandos em ação de 95 nas suas mãos como eu estou agora. Meu irmão, esse boneco, ele tem uma flexibilidade, ele dá chutes de Bruce Lee com uma facilidade que nem o Fluffy Miff hoje em dia faria, meu irmão. Não, o comandos em ação ele vira o joelho ao contrário, cara. Tipo ele isso, é cara. Sensacional. Ele, bom, é muito pica, é muito pica grossa. É, muito... é, dependendo do boneco, dá pra você entortar o joelho do bicho mesmo. É, não, os meus são todos entortados. Todos o elástico do núcleo do boneco já foi trocado. Né, o dedão todo já foram embora, obviamente, que era a primeira o coisa. O ring. É porque o Bode nunca teve o bonequinho do Biker Mice for Mais. É, eu tenho dois aqui ainda. Eu tive, de dar corda ainda. Era naquele mesmo esquema do Tartaruga Ninja na motinha. Ah, ele teve os da moto só, ele não teve os bonecos. Os separados mesmo, que... Falaremos sobre isso, falaremos. Tá certo. Caraca, não, sacanagem, cara. Isso é muita sacanagem com a minha pessoa, porque eu sempre quis ter o furgão das tartarugas e aquela moto motorizada. Puta que pariu, isso mas é sacanagem. Mas foi a moto do Giban, né? Isso. Nem isso, cara. O furgão das tartarugas ninja é o negócio mais aerodinamicamente errado do mundo, cara. É eu pior ligo, do que uma foda. De verdade aquela porra. Eu não ligo, era foda. Pior era foda. O dirigível era pior. Eu sempre fiquei morri de vontade de ter aquele carro vermelho do Inspector que amassava o capô. Porra, eu tive. Aquilo era foda pra caralho, cara. Era muito foda. Ele transformava, ele virava o capô à frente, virava branco, fazia uma porra aí. Ou era bizarro. O típico moleque riquinho que tinha todos os brinquedos na cara. Eu tô até... Não era ele. Gordinho do porrete. Assinem o nosso canal do YouTube, youtube.com/baixofrentesoco. Lançamentos recentes, o Pizza Frita, do Princess Rescue, de Atari 2600, pelo Killer Asus. O Debulhado, de DuckTales Remastered, com Elapso e Daigo. E também o nosso patrocinado Byron, com o Byron's Lair, sobre Majin Oo. Os links para todos os vídeos estão na postagem deste episódio. Nesse fim de semana você ainda poderá contribuir com o Dalos, o novo projeto da Joy Masher, o estúdio brasileiro que desenvolveu Oniken. Vai lá no Indiegogo, também está linkado aí nessa postagem, e contribua. Vamos fazer esse jogo brasileiro acontecer. O demo está disponível, você pode baixar e jogar, está sensacional. Nosso Twitch está sendo reformulado por uma série de complicações técnicas que estamos passando aqui no RH do Baixo Frente Soco, mas às quintas-feiras ainda estamos mantendo com frequência o Breath of Fire com o Loop Infinito, e em breve estamos preparando aí uma nova atração que vai envolver jogos de luta, que será o Desafio dos Mestres da Porradaria. Vocês não perdem por esperar, aliás. A leitura de um e-mail solitário. Também estamos com inúmeros problemas para a leitura de e-mails e... Ah, que confusão! Mas o programa de e-mails vem aí em breve. O Tristan.ccm é o agraciado dessa vez e diz: amigos do Baixo Grande Soco, aqui é o Tristan. Gostaria de dizer que vocês foram responsáveis por uma fúria de meu passado ter voltado à tona. Quando eu tinha 11 anos, tinha um cara na escola que eu odiava. Era o típico filho de pai rico. Vivia se gabando de ter os melhores brinquedos e roupas e por isso era extremamente popular, enquanto eu era um nerd pobre sem amigos. Um belo dia, o Exu Sem Luz me aparece com um Game Gear na escola. Obviamente, ele se tornou o centro das atenções. E o pior de tudo é que ele se gabava, dizendo que aquele videogame tinha vindo diretamente dos Estados Unidos e tal. Nunca vou esquecer a cara de desdém do filhote de Hatasana olhando torto pra mim, enquanto dizia: isso aqui é pra quem pode. Naquela noite, juro, eu sonhei que pegava aquele maldito Game Gear e arremessava pela janela. Um dia eu farei isso, inclusive, e peço aos ouvintes do Baixo Frente Soco: se você tem um Game Gear que não funciona mais, doe-o pra mim. Prometo lhe dar um fim nada digno e filmar o processo para o deleite de todos que sofreram na mão desse tipo de gente que achava que o que você tem na carteira é o que te define. Bem, traumas de infância à parte, o cast ficou muito bom. Parabéns, abraços e fiquem com Deus. Campanha: doem um Game Gear pro Tristan. Se eu tivesse, eu já teria enviado, galera. Doem um Game Gear pro Tristan. Agora vamos com um episódio de figuras de ação em ação. E voltamos na semana que vem com mais uma novidade do Baixo Frente Soco. Mais um episódio surpreendente. Vocês não perdem por esperar. Até a semana que vem. Glorioso. glorioso ano de 1964, enquanto os militares estavam tirando o Jango e Jango e tomando o poder nessa Brasília, lá na América foi que a Hasbro estava utilizando os militares como motivação para cunhar o termo figuras de ação, lançando os G.I. Joe para garotos homens que não brincariam com bonecas. E foi aí que começou essa grandiosa saga que nós temos até hoje e que nos suga dinheiro até hoje. É, ou seja, eu até que digo é que eu morri em 100 contos lá, lá em São Paulo da última vez que eu fui lá no AF lá. Achei dois raríssimos, tive que morrer em 100 contos. Até na origem do termo figuras de ação é uma desculpa pra bonequinhos. Bonequinho. Porque o menino daqui a 5 anos ia estar indo pro Vietnã, morrer na mão dos Vietcongs, tipo, não tinham nada, tinham gravetos e galhos. E o filho da puta não podia falar que ia brincar de boneco. É um action figure, eu vou ser um herói que nem esse. Por isso que depois tudo virou hippie, maconheiro de merda, deu no que deu. Virou tudo de olho. E é bem isso que o Bode falou mesmo, cara. Porque a guerra do Vietnã tava ocorrendo em 64. Tava bombando. Tava na meiuca. As tropas americanas começaram a ser enviadas em 65, um ano depois. Então o molequinho de 10 anos que estava ganhando o seu G.I. Joe, aos 18, em 70 e pouquinho, ele ainda tava pegando aquele finalzinho de guerra, aquele rebarba de guerra. Da época do Platoon, que é retratado no Platoon, o finalzinho já. Ah, um pedacinho do Platoon, aquele... Como é que chama aquele outro filme? O Full Metal Jacket, Metal Jacket, Nascido pra Matar. Né? Ou seja, provavelmente o Private Joe e o Charlie Sheen, os personagens tiveram comandos em ação, cara. Não, isso é a primeira fase de comandos em ação, que eram só soldados, não tinha uma historinha ainda. Era o que a gente chamou de Falcon, né? É, tipo isso. Aliás, Falcon já é metade essa primeira fase e metade Adventure Team já. Que é pra dar uma queimada nesse lance de juntar com a guerra, a Hasbro criou o Adventure Team, que seriam ex-militares unidos para defender o mundo de ameaças bizarras. Ainda não era cobra, mas já tinha começado essa buceta aí. Porra. Já tinha um império, assim. Já que fizeram militares, tinha um aleijadinho, o cérebro. Tinha o homem biônico, o cara que tinha próteses. Era um aleijado do futuro, tá vendo? Esses bonecos, a gente chegou a ter Falcon aqui, talvez alguns de nós, eu tive um Falcon, naquele relançamento de 90 e Brawl aqui no Brasil. Eu lembro. Mas eu não tive dele, não. Na época os comandos em ação já estavam meio capengas, já a Estrela não tava mais conseguindo vender tanto quanto não, conseguia. A Estrela também já tava só reciclando os moldes antigos que elas tinham pego da Hasbro. Eles não queriam adquirir mais, assim. Eu nasci em 88. Eu tive muito mais contato com brinquedos em geral, arminhas, capacetes e afins do G.I. Joe do que bonecos propriamente. Não tinha muitos bonecos. Eu também tive mais contato com esses adereços do que propriamente. Não, mas nessa época que tava bombando. Pode crer, teve aquela... Nessa época eu comprava na farmácia, cara. Caraca, aí, é verdade. Eu comprava muito aqui no Rio, e o Daigo não vai saber, mas o resto da galera vai. Tinha uma tal de Magal, Magazine Magal. Tinha em qualquer botiquinho do Rio de Janeiro, era uma Magal antigamente. E lá vendia muito comandos em ação. E lá era o lugar mais barato. R$12, R$10 você comprava. É. Era cruzeiro. R$10 e levar. Sério, cara, minha mãe comprava essa porra com troco. Não, caralho. A Estrela lançou G.I. Joe aqui no Brasil com o nome de Comandos em Ação, com aquele logo irado dos caras barbudos, que eram os Falcon, né? Que acho que foi o primeiro logo do G.I. Joe lá de 64. Foi o primeirão. Que eram os Falcon barbudão. Não ficou com a série muito tempo, mesmo antes da remodelação do A Real American Hero. É, Real American Hero, que foi anos 80, né? É. Porque o que a Estrela veio lançar aqui já foram, né, Daigo? Essas coleções dos anos 80, que eram os bonecos pequenininhos. Já. Foi da Wave 5 pra frente, na verdade. Eu andei pesquisando sobre isso. São esses que a gente identifica mais como Comandos em Ação, porque o Falcon tinha 5 centímetros de altura. É, era um... É, casava com a Barbie. Era. Exatamente, era tipo isso. É, ele tá no Ken viadinho. É, devia rolar muito essas histórias, né? Tipo, a irmã tinha a Barbie e o Ken, aí o irmão tinha o Falcon. Pô, era o Falcon todo macho, né? Barbudo, aí chegava, dava uns tabefes no viadinho do Ken e chegava aí, princesa, vamos andar de chique. Cara, na época isso era extraordinário. Meus tios até hoje falam disso. Já tinha fanfic na época de G.I. Joe com Barbie. É, vocês não tiveram prima, não? E aí, né? O preview da brincadeira com a prima era com a Barbie. Essas risadinhas aí entregaram. É muita gente que pegou prima aí. Prima não é pra gente. No caso, até que eu não pude muito fazer isso, não, porque do lado da minha mãe todas as primas eram crentes. Ah, entendi. Agora do lado da mãe não pode, né? Agora tu mudou o discurso. É, agora mudou. Não. Crente é uma coisa. Você pode chegar o quanto quiser, mas você vai tomar o coque-bloque de Jesus. Coque-bloque de Jesus. O God Block. Bom, mas enfim, voltando aos comandos em ação, a Estrela veio lançar aqui já essa Wave 5 em diante, como o Daigo falou, que eram já os bonequinhos pequenininhos, esses de 10 centímetros, eu acho, né? Menos até, né? 3.45 polegadas. Que são esses todos mega articulados, que é o... Foi o padrão de boneco, acho que na infância de, da maioria de nós aqui. Poxa, não tinha, mas não tinha algum com articulação melhor. Teve uma linha que trouxeram pra cá, aquela Secret Wars, que era baseada no Guerras Secretas da Marvel. Aquele de uma cor só, né? Sim, sim. Cara, a gente olhava aquilo e comparava com comandos em ação, que só tinha 5 pontos de articulação, você olhava porque ele trouxe e ria, né? É. Assim, como que é mais caro? Por que que é mais caro? É, esses comandos era piada. Os caras eram todos fortões, mas não se mexiam. É que nem bombado. É, tipo, mano, eles até tinham muita articulação, mais do que esses 5 pontos, mas ainda assim, o braço era todo borrachão, feio demais. Esse SOS Comandos era a versão brasileira daquela coleção daquele filme do Schwarzenegger, o Comando pra Matar, tá ligado? Caraca! Pouca gente sabe disso. Ah, isso é sério? É. Sim, muito sério. Caralho! Eram uns bonecos da Gulliver, que tinha uma basezinha, né, marrom ou cinza. É, tinha um... Isso, ele tinha uma encaixado. E eles eram de borrachão mesmo, assim, era muito escuro. Uma pancada de arma. Mas esses bonecos aí, eles já tinham uma outra modelagem, né? Eles não mexiam, o braço não tinha articulação, por exemplo. Era só um braço meio pré-dobrado, assim, pra... É, todo borrachoso. Né, não fazia muita coisa. Ele tinha aqueles encaixes no peitoral pra colocar colete, arma, etc. Eu tenho ainda aqui. Tá legal. Provavelmente ainda tenho. Os veículos deles eram legais. O helicóptero era gente fina e tal. Gente fina, né? Era bacharel. E te falar, hein? Ainda tem até hoje SS Comandos, hein? Ou semelhantes, porque... Ô, bicho, essa coleção, ela foi vendida até 2001, 2002, cara. Ainda deve achar uns bootleg safado por aí. A Gulliver acho que continuou com alguma dessas séries aí, só que trocou o molde, né? Você não usa mais aqueles... Né? Nem, é uma mistura, acho que, de comando em ação com qualquer outra coisa. É. Eles devem usar muito padrão atual, assim, de... Cara, em 98, 99, eu lembro que a Gulliver ainda tava usando o molde do Secret Wars. Caraca. Caralho. Como é que foi essa coleção do Secret Wars aí, Daigo? Você que acha que é o único que tem idade pra lembrar, de fato. Porque esse Secret Wars, ele foi antes do... Quer dizer, antes não, mas... Foi durante o lançamento do gibi aqui. Então era final dos anos 80, né? Não, comecinho dos 80. Meio dos 80. 86 e 87. Que ele veio muito antes do que poderia pela continuidade. Eles cortaram o gibi todo. É, e aí como teve a pressão da Gulliver pra abrir o lançar logo, né? Abriu, fez aquilo que fez com Guerras Secretas. Foi aquela coisa bonita. Tiveram que inventar que a Tempestade não tava punk. Tiveram que cortar um monte de personagens da série. É, só pra contextualizar. Porque nem todo mundo sabe do que se trata. Guerras Secretas foi um crossover da Marvel. Uma das primeiras grandes... Talvez a primeira mega saga. Acho que foi o primeirão, não. Torneio de Campeões foi o primeiro. É, mas é menor, né? É uma coisa menor. Então, assim, entre Crise das Infinitas Terras e Guerras Secretas, que são as duas primeironas poderosas de cada editora, tinha Guerras Secretas. Foi um pouco anterior à crise, então é a primeira grande mega saga ninja de uma editora inteira, no caso da Marvel. Tipo, um monte de herói e um monte de vilão pra se porrar num planeta bizarro criado por um super C que até hoje não traduziram o nome dele porque não tem como, que é o Beyonder. Do além, né? Então, a solução que a Abril teve diante da pressão da Gulliver foi adaptar essa história Guerras Secretas à cronologia que tava rolando no Brasil. Ou seja, picotou foi tudo, tirou um monte de personagem que apareceu. A vampira ainda não existia aqui no Brasil, então tiveram que remover a vampira. A Mulher-Aranha, que já tava explicada na época, simplesmente apareceu e ninguém sabia quem era ela. Já existia Mulher-Aranha naquela época? Já era a segunda, era. Segunda Mulher-Aranha. Acho que a vampira era vilã na época aqui ainda. Ainda era. É, porque eles nunca publicaram Miss Marvel no Brasil. Aliás, tiraram a Miss Marvel da minissérie também. É, e aí foi isso. E aí a Gulliver lançou esses bonecos de Guerras Secretas da Marvel, que era um cocôzão, porque era uma estatueta de uma cor só. Sim. Mas eu achava muito... ligados, né? Tinha um trocinho no pé. É mesmo? Tinha, pra ficar agarrado. Você podia colocar ele de lado, se quiser. Não que isso tivesse alguma utilidade. Cara, isso eu já juro que nem lembro, hein, cara. Juro que nem lembro. Sério, tinha uma basezinha que ela aderia nos lugares. Assim, eu lembro que tinha essa base, mas eu lembrava da base ser fixa. Não lembrava de ser uma coisa que você conseguia tirar, entendeu? Não, aí depois teve, nessa mesma coleção, teve os bonecos que só tinham 5 pontos de articulação, cabeça, braço e perna. Só. Cabeça, ombro, joelho e pé. Não era Guerras Secretas, né? Era super-heróis o nome da coleção, né? É, Marvel Super Heroes. Aí tinha aquele escudinho do holograma safado que mostrava a identidade secreta do dono. Isso. E do Capitão América, embaixo era o escudo, né? O verso do escudo era tipo taso com a cara dele. Né? Pelo amor de Deus. Que merda. Ah, cara, já foi precário, assim. E esses bonecos hoje em dia estão valendo uma grana fodida. Pois é. Se você tem, venda isso com urgência no Mercado Livre. Você vai comprar um computador muito bom. Vai fazer um dinheiro... Aí, na mesma época, a estrela foi lá esperta, falou, vou enterrar a Gulliver no chão, e trouxe a coleção Super Power, que era da DC, e era muito melhor. Porque tinha aquele truquezinho de você apertar os braços ou as pernas do boneco e ele fazer coisas. Se não me engano, quem tem boneco da Super Powers é o Ninja Inimigo. Acho que ele tem a Mulher Maravilha e o Super Homem. É, ele tem os dois. Eu acho que o dele é Super Powers. Fica na caneca do Homem-Aranha. Ela não fugiu com ele? Pois é, é o que eu falo sempre. É o que eu falo sempre, ela não fugiu com ele. Essa coleção da Super Powers é que tem o Batman gordo. É porque é o Adam West. É baseado meio super amigos assim. É, aí é um Batman bem azul, piscina assim, e ele tem uma cara meio gorda assim. Ele parece que tem problema na tireoide. Tem aquele pescoço gordo, aquela coisa bonita. Bócio. Problema, brocha. É. É curioso que nessa época, tirando algumas, uma ou outra coisa bem específica, no caso talvez, sei lá, Comandos em Ação e He-Man, que eram bonecos que viraram transmídia de alguma forma, o resto era tudo caminho inverso, né? E aí a gente tinha essas necessidades de, pra vender o boneco, trazer o transmídia pra cá. E aí acho que dois que fizeram, três até que fizeram muito sucesso, Transformers eu não tinha me ocorrido, foram além do Transformers, o Thundercats e o próprio Tartarugas Ninja, que era um... O Tartarugas Ninja chegou meio gringo, assim, chegou importadão. Ah, Daigo, mas tinha o shampoo das Tartarugas Ninja, que era caro pra caralho. Era caro pra porra. E do Batman também. Eu acho e que o Batman eu já tive, do Batman eu já tive. O Batman era o próprio corpo do Batman, né? Você tirava a cabeça. O Batman chegou na época do filme. Caralho. O Batman pretão. Caralho, essa do Batman foi foda, mano. Eu tive essa porra. Eu acho que eu tenho ele, esses tubos. Era um Oscar. Tava um cara pra limpar sua cabeça. Pensa na estátua do Oscar, só que era com Batman e tinha shampoo dentro. E ele tinha uma capinha. Era um vidro de shampoo com capa. Era um vidro de shampoo com capa. E era maneiro porque o do Leonardo, por exemplo, vinha dois papéis camurça grudados nele, que eram as duas espadinhas. Assim. O do Batman eu já não me recordo tão bem, mas eu acho que eu tenho esses tubos aqui ainda. Se eu procurar, eu acho. Vale falar, já que você citou Tartarugas Ninjas, que elas foram um fenômeno, assim, dos camelôs do Rio de Janeiro. Caraca, fato. Tinha todo tipo de produto dos camelôs. Tinha a bicicletinha que elas não podiam desmontar. Tinha a tartaruga ninja que ia descendo, escalando a parede, que você tacava na parede, tinha boneca. Ia grudando. Ah, isso hoje em dia tem até hoje no centro do Rio, só que com Homem-Aranha. E do Homem-Aranha, Sabe o que um que era maneiro? Aquela televisão de papelzinho, que você girava o botão de rádio da televisão e ia passando vários papeizinhos assim. Tipo um caleidoscópiozinho. É, um caleidoscópiozinho, que a imagem eram dois quadros, um em cima e um embaixo. À medida que você girava, ele ia trocando o rolete, ia rolando os dois. Acho que eu lembro mais ou menos disso. Mais ou menos. Cara, isso era muito bom, cara. Tipo um presente inútil, que a criança vai dar atenção dois dias e nunca mais vai mexer. Depois vai jogar pra um canto e deixar lá. Era um óculos vermelho que a criança botava no rosto, encaixava um disquinho com uma história e ia girando as fotinhas. Que isso, hein? Tinha isso de X-Men, eu tive um Ciclope assim. Jesus, era horrível, cara. Que brinquedo idiota, Jesus. Uma foda que o do Ciclope, ele soltava pelo olho mesmo. Ele fazia historinhas com o olho. Tá certo. Caraca, maluco. Que fantástico, hein? Vocês lembram qual foi o primeiro boneco que vocês tiveram? Cara, lembro. Lembro e foi até o primeiro que eu comprei de novo quando saiu relançamento da série dos Comandos em Ação. Qual foi? Foi o Condor, Capitão dos Ares. Nossa, o Airborne. Airborne. Também conhecido como Airborne, já que o Daigo é o cara mais tradicional. É um purista. Foi esse... Purista, eu ganhei num aniversário meu de, acho que 2 para 3 anos. Quando eu fiz 3 anos, eu ganhei o Airborne. Leraz, deixa eu te falar uma parada, você vai ficar bolado? Eu tenho esse boneco aqui em casa, se eu achar eu te dou. Não, eu tenho também. Caralho. Eu tenho um lá de 80 e pouco, 90 eu e também. Pouco. Ah, então foda-se. Então dá. Eba, mais um. O Dago já tinha 30 anos, cara. Não vai fazer efeito nenhum pra ele. Tipo isso. Olha lá. Tipo isso. Mas aí quando eu descobri que tinham relançado os Comandos em Ação, a Hasbro tinha feito esse favor pra gente. A Hasbro nunca chegou a lançar aqui, né? Acho que a Gulliver é que passou. Não, aí. Estrela. A Gulliver. A Estrela já tinha saído. Ah, não. Atualmente não é nem a Gulliver, não. A Hasbro já tem uma sedezinha aqui agora. Olha só. Mas nessa época, durante essa época, a Gulliver passou a importar os bonecos, mas eu nem conheci por eles. Conheci ele trouxe o dia de cobra já. Isso foi no comecinho dos 2000. Mas eu tinha conhecido um site aqui, olhei e falei, caraca, moleque, tipo, 40 reais, 30 reais, compra. E lá se foi dinheiro. maneiro. Face, tá quietinho aí, cara. Qual foi o teu primeiro boneco, você se lembra? Pô, essa época de vocês aí de G.I. Joe, eu não sei nada disso. Peraí, quantos anos você tem, cara? Agora, é, nasceu em que ano? 89. Eu não lembro nada disso. Ah, mas já tá numa idade que, pô. Tem essa não, nasci em 88, me lembro de tudo isso. Ah, Face. Qual é, Face? Porra, pra mim começou, era boneco Cavaleiro do Zodíaco, eu lembro de Samurai Warriors, que eu tinha algum boneco. Caralho, caraca, Samurai Warriors. Tem pra caralho. Sabe por quê? Tem essa coisa também. Às vezes esse lag de tempo de um ano já faz toda a diferença, cara. Porque o Bode e o Goku, por exemplo, que são de 87. Oito. O Bode 88, já, um ano, o Goku é um ano mais novo que eu e o Bode 2. É, já não pegaram tanto essa coisa de comandos em ação. É, exatamente. Comandos em ação eu quase comandos não tive. Não. Só tive um ou dois no máximo. E aí, eu tive uma porrada, eu tive muitos assim. Eu tive muito que... era de. Não, o meu primeiro eu tenho certeza que foi Michelangelo do Tartarugas Ninja. É, porque assim. É, mesmo. Mas já foi oficial mesmo, o Playmates? Com aquele tchaco duro? Ah, tu acha que ele lembra, né? Sim, é. Claro. Não, é só citar os, só citar os exemplos que aí a galera pega. Eu não tinha cara duro, não flexionava? Não, eu acho que não. Acho que não. Ah. O garoto não tinha desenvolvimento sexual ainda pra ficar pensando nessas coisas. Cara, eu tinha Samurai Warriors, eu não faço ideia de marca, de qualquer coisa. Não, Samurai Warriors eu te ajudo. Vocês lembram dessas porras? Samurai Warriors eu te ajudo. Era um que ele parecia que tinha uma touca na cabeça quando tava sem armadura? Então o Samurai Warriors aqui veio com duas coleções. Essa da touca na cabeça, que era mais vagabundinha de borracha. Tipo, SOS. É, esse era o que vendia no camelô também. Ah, vendia na loja americana também. Tinha um oficial dele. E tinha um que era melhorzinho. Que era melhorzinho. Cheio de mola. Que é a versão evoluída dos G.I. Joe's, a estrutura. É. Não, mas era muito ruim aquelas molas. O boneco não ficava com o pé direito. Se Samurai Warriors quiser, compra essa coleção atual aí, que tá pica pra caralho. É, é o Figma. Top Mission de Samurai Warriors. Primeiro que eu lembro de ter, eu na verdade não lembro de manuseá-lo, mas eu lembro dele por foto. Eu tenho uma foto, eu com uns 1, 2, 3 anos no máximo, segurando o boneco do Mil Faces do He-Man. Caraca! Mil Faces que tinha 4, né? Tinha 4, 3 ou 4, não lembro quantas. É, mas... ele tinha um dialzinho na cabeça rodando. É, tinha um dialzinho na cabeça, era muito maneiro. Eu quando de ter memórias assim já, de lembrar de fato, eu já não lembro mais de tê-lo. Provavelmente eu quebrei ou perdi. Ou então talvez não fosse seu, fosse de algum primo. Acho que não, porque o único primo meu que morava no Rio também, o Rodrigo, ele morava comigo, então se ele tivesse, eu ia lembrar. A gente meio que tinha as mesmas coisas, né? Mas... é, pra não dar merda, né? A regra de toda criança. É, assim, até... dar presente igual pra eles não acharem ruim. Exatamente. Eu tinha Lego, minha prima também, minha mãe marcava todas as minhas peças com um Rzinho de caneta preta. Todos os meus Legos eram marcados. Todas as peças? Todas tinham um Rzinho. Caralho! É absurdo, cara. Estragou meu brinquedo. Não, eu estaria fodido, porque eu tinha aquele baldão gigante, né? Aí, ó, baldão gigante, aí... ó. Criança rica. Criança rica. Era um balde de Lego que ele colocava os bonecos, ó. Eu preciso dizer isso, eu nunca tive Lego, cara. Eu fui uma criança pra... pobre. Eu ia pra casa de meus amigos pra brincar de Lego, cara. Meu primeiro Lego foi um que veio de brinde no McDonald's, aquele McLunch feliz. Consegui montar uma girafa. Cara, inclusive eu tenho que chegar a uma triste constatação, cara. O meu primeiro Lego tem 3 anos, foi um Mario Kart Lego que eu comprei. Caralho, que foda. E depois... tem que ter Lego com uns 14, 15 que eu mesmo comprei. Aí eu fui ter com 24, então beleza. Ah. Foda que agora... o X-Wing Lego pra montar. Caralho, cara, R$200. Eu acabei de me ligar que eu nunca tive. Não, não, Lego, X-Wing, cara, na época era R$30, pô, já era caro pra caralho, né, começo do real. Lego, ele na época tinha aquela tema de submarino. Sim. Aí tinha um, era tipo um submarino com uma garra, eu achava muito maneiro. Cara, eu tô lembrando de várias paradas agora sobre Lego. Eu nunca tive Lego, e assim, a minha prima mais nova, ela tinha Lego, então eu era obrigado a ir na casa dela, fingir que eu tava interessado em brincar com ela, pra poder brincar com o Lego dela, e no processo eu tinha que acabar brincando de boneca com ela, pra poder brincar de Lego com ela, cara. Era muito triste, eu fazia vários favores pra ela pra poder que ter o um prazer. Opa. De... Não, não, opa. Favores. Favores infantis. Entendi. Mas foi... Eu vou comprar um Lego essa semana, cara, porque eu nunca tive Lego. E o segundo muito... Lego que eu fui ter... Pode, cara, que agora o Lego tem aquela coleção minifigures. Sim. Então com uns 12, 15 reais, você leva um pacotinho pra casa, que é sortido, você não sabe o que vai ter lá, como comprar carta de Magic. E aí... um Buster de Lego. Tem um boneco raro todo Buster? E não, o 10, a série 10, ele tem um boneco raro que ele é numerado, tem poucas unidades que foram feitas, você cadastra no site da Lego. Que isso? Que foda, cara. Essa porra, o Gold, Mr. Gold, ele tá vendendo no Mercado Livre, se encontra ele por coisa de R$2.000. Caralho! Caralho! Que é essa? Na minha rua agora abriu uma loja de brinquedos, é grande pra caramba. Eu vou... Na tua rua? Na minha rua aqui. Ih, mané, irado, tô indo lá amanhã, tô indo lá amanhã. Aí outro dia tinha muito Lego, porra. Se achar G.I. Joe, me avisa. É, o meu segundo Lego, era por que cima, é? Foi um chaveiro do Woody que uma amiga nossa trouxe da Alemanha quando viajou, cara. Porra, muito triste. Eu tenho que ter Lego, eu tenho que comprar Lego. Cara, eu só sei que no Natal, o meu segundo Lego, não sei se alguém, o Daigo deve lembrar, aquela pista de pouso de decolagem de ônibus espacial. Sim, sim. Eu cheguei e a primeira linha. Era muita coisa mesmo. Demorei tipo uns 2 dias pra montar tudo. Mas o ônibus espacial ou a pista? Não, o ônibus espacial vinha com os trens de pouso, sim, parado, sim. Esse ônibus espacial é mais alto que um monitor de 22 polegadas. Tipo isso. Era foda. Depois do resto virou tudo misturado, aí eu brincava com... Mas você tem ainda isso? Não, os meus Legos todos eu já dei. É foda, né? Mamãe obriga a gente a passar as coisas pra frente. Ah, cara, aqui em casa dava guerra isso. É. Por quê, cara? Porque em algum momento, ali no final da infância, começa a adolescência, os pais fazem questão de se livrar dos brinquedos. Porra, ninguém viu tua história, não? Que pais filhas da... Nós somos a primeira geração de adultos que brincam. Tipo isso. Não tinha esse conceito antes. Mas eu ainda guardo um brinquedo que eu nunca vou dar na minha vida, que é o Dragon Zord. Dragon Zord não. É o dragão vermelho da segunda fase. Entendi. Se isso fosse uma gravação do Tanguinha Corp, o Pombo... ia falar, o Pluff também tem, o primeiro vibrador dele, é o brinquedo que ele nunca vai dar. Obrigado por me livrar desse mal, cara. Power Rangers começou a passar aqui em 93. Eu acho que no ano seguinte, ou em 95, no máximo, os brinquedos já existiam. Porque em 95 eu tava na terceira série e uma vez eu deixei emprestado o Billy que eu tinha, o Ranger Azul, que eu não quis emprestar o vermelho, e o moleque me emprestou um cisne dele. Porra, boa troca, hein, cara? Não, ele me emprestou. Depois, eu não sou de São Cristóvão, não, cara. Depois eu devolvi pra ele, etc. Mas era um cisne meio falseta, assim. Não que o meu Power Ranger não fosse. Mas eu já tinha um colega que ele já tinha. Mas era daquele de rodar a cabeça? Não, o Power Ranger não rodava a cabeça, não. Esse eu sei como você tá falando. Esse é o que tinha um busto, um peitão, todo mundo era feito. Tanto os homens quanto as mulheres era a mesma forma. Eu tenho alguns desenhos. Era um boneco troncudo, feio pra caralho. E a diferença do original pro pirata era que o original realmente rodava a cabeça. O pirata tinha que dar aquela dedada amiga pra terminar o serviço. Ele não conseguia. Caralho, cara, dedada amiga. Tipo isso. Que eu fui pensar. Pensou errado. E assim, esse Power Ranger era do grupo de bonecos, tipo esse G.I. Joe que vocês estavam falando, o pequeno, né, que tem as articulações mais bem feitas, que a cara dele apaga completamente depois de uma semana. Você vai brincando, daqui a pouco... a tinta vai saindo. Sim, parece a máscara da Marinha. As armas dos Power Rangers, dos originais pelo menos, dos piratas era todo mundo vinha de espada, foda-se. Sim. Agora, os originais você conseguia montar a bazuca. Só que a arma era de um plástico muito molengo, então quando você encaixava, deformava. Você nunca ia formar o canhão porque ficava tudo torto. Você ficava com uma bola cinza nojenta. É porque o encaixe dele era no buraquinho que ficava na arma, não era? Era um buraco bem estranho. Aí aquilo vai, conforme o tempo, vai vir expandindo e não dá, ficava caindo toda hora. Ou seja, arregaçava, né, o buraco, é isso que você tá falando. Mas o que eu tinha mesmo, e que que eu ainda tenho até hoje, é o, não era mais o Jason, era o Rock já, daquela coleção maior, às vezes um pouquinho, que era, acho que veio até com um filme, que tinha o logo do Tiranossauro, por exemplo, no peito, assim. E é um que mexia o polegar. O polegar não, o indicador e os outros dedos eram articulados, assim. Ah, tá, eu sei qual forma é essa. Né? É um grandão. Ele mexe o pé também, a articulação no pé. Ele era bem, bem maneiro, assim. E 28 pontos de articulação. Era cabelosão mesmo. E ele, hoje, o vermelho, que é o Rock, fica lá do meu monitor do trabalho. Tá lá, tá vendo aquela zoeira lá. Eu juro que eu tenho meio boneco só. Eu às vezes posto foto no Facebook, só tem meio boneco. Mas não, é porque ele tá pendurado atrás do monitor. Entendeu? Eu acho que é meio boneco só, tá inteiro, tá bem. Resistiu bem ao tempo, cara. Muito bom aquele boneco. E na época que eu comprei, que eu ganhei o Dragão Vermelho, eu fazia de tudo pra ter o resto pra formar o Thunder Megazord, só que eu nunca tive essa... Eu compartilho do seu dilema, Goku. Eu tive... Você nunca teve até hoje. O Megazord do filme, que eram os animais que se montavam, o urso no meio, o sapo embaixo. Ah, Megazord. Eu tenho até hoje. Só que o falcão do Ranger Branco, que eram as asas do robô, vendia separados. E era grande pra cacete o bicho, não era? Era bonito, cara. Era muito animal. E eu não tinha aquela porra. E aí tinha um moleque da outra van que tinha minha. Então eu vivia perdendo a minha. É, eu vivia. Eu tava na, sei lá. Inimigo, lado B. Eu vivia perdendo a van porque eu tava brincando com o moleque. Era uma merda. Minha mãe tinha que pegar no 10 pra mim nessa época. Na época eu tinha um colega que ele tinha os tipos. Ele tinha o Megazord normal, o Thunder Megazord, o Ninja Megazord e o Shogun Megazord. Caraca. O cara, o moleque era muito rico. Ele morava na praia de Caraí até. Você era um viado, é isso que ele era. É bom, agora que você falou que é um viado, isso vem. Sabe quem tem isso tudo ainda até hoje? O Brooks, que grava com a gente. Porra, como pode? Eu acertei sem querer. É, pois é. Mas ele para na beira da lagoa, então você espera que seja uma pessoa. Casa de brincar de bonequinhos. É, tem as. Não. Melhor não. Fica quieto. Além disso, e ele tem as armas também até hoje. É bizarro, cara. O Black tem muita coisa. É muito. Eu tinha o Saba. É, o Saba era muito maneiro. O Saba era muito maneiro. Eu gostava muito do Ranger Branco, cara. Ranger Branco é a parada mais maneira. Tinha que ter passado o Die Ranger aqui. Puta que pariu. É, que ferro. Eu tinha um Megazord desse, eu não sei se vocês lembram. Tinha os 5 do primeiro Power Rangers lá, do primeirão mesmo. Tinha uns 5 e você conseguia desmontar e cada um virava um. Virava o Tigran de Sabra, virava. Sim. Cada um virava assim. É um de quase meio metro até quando você monta, né, no final. Eu tinha tipo uma versão pequena disso, eu não lembro se era grande não, pra mim era pequeno. Não, se você quando era criança já era pequeno, provavelmente era pequeno mesmo. Mas ele mesmo assim desmontava e fazia as versões individuais? Isso, tinha, se não me engano era 5, né? Eu sei do que você tá falando. Ele desmontava, mas ele não ficava bonitinho as versões separadas. Era tipo, sei lá, o Triceratops. Era um Triceratops todo encolhido, assim. Ele era todo tipo um gato quando fica coado. Ou seja, era pra formar o tanque, né? Aquele tanque. Era só pra formar o tanquezinho bolado. Não, mas acho que formava o Megazord, sim. Eu me lembro desse aí que o Mauro falou. Não, formava, mas ele já vinha pronto pra você montar o tanque também. Agora, de tanque mesmo. Será essa parada? Eu tô pensando aqui no Guilherme Gamer, que tem as referências do Max Steel, sabe? Essas merdas. Tem referência de moleque nojento de hoje em dia, né? Essa bosta. É que eles cumpriram. Ah, cara. Cara, Max Steel merece respeito? Por favor, me digam. Não, Max Steel não merece. Action Man mereceria respeito, Max Steel não. Não, mas porque Action Man é tão antigo quanto G.I. Joe. Porque exato. Quando os britânicos compraram G.I. Joe, transformaram em Action Man. Ah, verdade. Pra poder vender lá. Ah, é? E sim. O desenho dele era legal, cara. O desenho dele não era ruim, não. Quem distribuía no Japão, são três. Quem distribuía no Japão o G.I. Joe era Takara, que foi acho que a primeira que fez Gundam. Mulher e também Gundam. Foi lá e fez Microman, né? Microman também é o G.I. Joe japonês. A primeira série colorida que eu completei quando era pequeno foi Cyber Cops, cara. Eu tinha todos eles. E era muito foda, né? Cara, foi assim, não saiu aqui? Hã? Saiu como aqui sim. Saiu, claro. Que borracha. Saíram sim. Hã? Só mexiam os braços e a cintura. Braço e cintura. É, era maneiro porque ele era grandão. Aquela cintura que ia pra um lado e pro outro, cara. O Flashman também saiu assim aqui. O Changeman também, se não me engano. Vários Sentais. Eram muito bem feitos. A Glasgow, eu lembro que eles lançavam o Jasper e eles usavam um molde de um bando de outras coleções pra dar veículos pro Jasper. Sim. Veículo do Rambo. Porra, como é que a gente não falou da série do Rambo ainda? É verdade. Pô, o Rambo com camisa e o Rambo sem camisa. O primeiro boneco foi do Rambo. Caraca. Só que era um Rambo que vinha numa moto. Então ele ficava com aquelas pernas arregaçadas, sempre abertas, os braços. Foda-se onde é que tava a moto. Eu não tinha uma memória efetiva da moto. Eu só me lembro do boneco todo arregaçado, assim. Eu adorava aquela porra. Tipo aquela moto de controle remoto que tinha um policial com capacete sentado, que ele só ficava naquela porra daquela posição. Exatamente. Também tinha uma coleção do Rambo. Tinha uma coleção do Rambo que tinha aqueles ninjas, lembra? O ninja preto e o ninja branco? Dragão branco e dragão negro. Era dragão o nome, era por cima. Mas parecia mais um muçulmano, que ele tinha uma porra empachada na cabeça, que parecia mais um muçulmano aquela porra do que um. Porque a versão brasileira desses bonecos do Rambo, que era da Glaslit também, sim. Ainda por cima tinha aquela cabeça mole ridícula. Era de borracha, cabeça de borracha. Ele apertava, cara. E depois ele ia me enchendo de novo, mas sempre ficava meio amassadinho. O que era maneiro do Rambo, e talvez algum de nós ainda, além de mim, tenha, eu tenho ainda, era a faca do Rambo, borrachuda, que iluminava. Brilhava. Nossa, a rosa? A rosa, brilhava de rosa, A faca rosa eu tive. Muito cara, bom, né, cara? Porra, eu vou... Cara, caceta, daqui a 2 semanas eu vou conseguir isso, que é a minha foto de aniversário de Rambo, com 4 ou 5 anos. O meu aniversário de 1 ano, cara, foi uma festa do Rambo e o bolo era do Alf. Peraí, de 1 ano? Nossa, eu tenho foto disso. De quantos anos? 1 ano. Pô, não era palhaço, não? Você foi um trânsito? Não. Rambo com o bolo do Alf. Caralho, que irado, hein? Foram 2 aniversários que deram errado e resultaram no aniversário do Rambo. Tipo isso. É tipo aquela mochila do Sonic, escrito Harry Potter. A gente tocou na Glass Glitch, cara. A Glaslitz acho que foi a que mais trouxe Tokusatsu em geral aqui pro Brasil. Eu tenho ainda o Jaspion e o Spilvan, que são o mesmo boneco com outra pintura. Não, tinha aquela versão de luxo do Jaspion, que era com o corpo do Robocop. Caraca. É, mas é tanto que tinha aquela moto, né? O Jaspion, não lembro se teve, mas o Giban e o Jiraiya tinham uma moto que era a moto do Robocop, se não me engano, mas com outro skin, assim. Lembra? É. Inclusive, essa moto do Rambo, do Bode, era esse mesmo modelo. Era uma moto Savage, que era esse mesmo modelo. Era um triciclo, no caso. Ela tinha duas rodonas bizarras, assim. Era a moto do Rambo. Aquela moto tinha Uzi do lado. É, a mesma moto do Rambo, do Jiraiya e do Giban. Só que a do Rambo preta, do Jiraiya vermelho e do Giban era um azul bizarro. Alguém percebi que os produtos da Glaslit, do Inspector, era o Cavaleiro Zodíaco. Não, mas isso é porque a Bandai fazia a coleção Soul Chaco Henshin com todos com aquele cor. Eles aproveitaram, aí a Glaslit foi lá, fez uma versão pior de plástico. Agora. Não, fez uma versão pior de plástico daquele cor pra lançar aqui. É, a diferença é que a cara do Ryoma era uma cara mais, né, próxima de feições humanas, né? Não era aquela coisa descarada. Mas a armadura era meio vagabundinha. Eu tenho o Ryoma aqui ainda, tá aqui no quarto do lado. Não, mas esse é o problema, cara. O Soul Chaco Henshin, ele era de ferro, ele era diecast, ele era bonito, era um corpo durável aqui no Brasil, que era Glaslit, aquele plástico safado dele. Tá, mas assim, nem por isso a coleção, a primeira coleção de Cavaleiros do Zodíaco, da qual vamos falar daqui a pouquinho, prestava, né? Era uma aposta aquilo, porra. Sim. Ah, pra época prestava, cara. Não, pra época era irado, pra época era irado. Sim. Claro que depois de 2 meses você tinha que começar a colar o braço do Shiryu com um Durex, porque não ficava mais. Porque o braço do Shiryu quebra até no boneco, né, cara? pra você ver. Aí, eu fazia diferente, cara. Eu colocava um pouquinho de papel em cima do encaixe e fincava ele no braço. Também já fiz muito isso, mas assim, chega uma hora que desiste e bota Durex que fica. Meu Deus, a foto do bode. Caraca, cara, essa foto vai pro post. Caralho. Ela vai pro post, Bode. Olhem, ô, Bode, peraí, peraí, cara. Bolo do alto. Cara, você olha na última foto, à esquerda, o pôster irado do He-Man atirando com arco e flecha. Muito bem desenhado, cara. Bode, você morava na parede. Você morava em Queluz nessa época? Não. Porra, caralho, quase achei um amigo de infância aqui. Ah, porque aí, por um segundo, cara, quando você falou, Bode, você morava no seu onde? Eu falei, fudeu, se conhece desde pequeno, você não sabe. Já morou em tudo quanto é canto, cara. Cara, que eu lembro do aniversário de um moleque que eu fui pra Queluz, e aí quando eu cheguei lá, tipo, flashes de memória, né? Uhum. Tinha um aniversário, tinha o bolo do Rambo, que era tipo um campo de treinamento, assim. Não, mas acho que não se aplicaria, porque isso foi aniversário de um ano do Bode, você tinha 3 anos no máximo. 39 anos. Você tinha 2 anos, então você não ia lembrar. Que pena. Seria muito mais maneiro se tivesse sido aniversário do Bode. E a gente já provou que todo mundo tá conectado. Bode, é verdade. Bode, na segunda foto da esquerda, essa casinha de isopor, você com certeza depois usou pra brincar. Fatalmente. Porque no meu aniversário de 5 anos, que era do Mickey, a minha mãe arrumou tipo uma casa gigante do Mickey de isopor. Depois eu só reportei a porta, dei um jeito dela ficar meio maleável, né, pra abrir e fechar. Meu irmão, virou a base do G.I. Joe, foda pra caralho. Durou anos aquela merda de pedaço de isopor vagabundo, cara. Falou, quando a gente é criança, qualquer coisa é uma festa. Minha mãe tinha é tipo uma alça auxiliar pra panela, sabe, que tu encaixa no bracinho da panela. Sim. Eu brincava com aquilo como se fosse um cajado. Me senti o máximo, sabe? Rei do mundo. Foda-se. Não, e eu tô olhando pra essa foto do Alf e tentando entender a lógica do cérebro da criança que acha isso uma coisa bacana, cara. Olha pra cara dessa porra desse bicho, cara. Ah, uma porra toda peluda, tem uma piroca mole na nariz dele, cara. Cara, era o seu peru falando com você. E era o seu peru, pode crer. Não, pô, uau. Fulano, não sei o quê. Eu vi lá do meu bar. E temática militar. Foda-se a mentalidade da criança. Vai sair e matar o mundo, né? Ah, mas a família é militar, pô. Fazer todo sentido, né? Tá certo. Vocês tiveram bonecos do He-Man? Face? Você que falou. He-Man. Do He-Man também não. Acho que He-Man não chegou até não, cara. He-Man eu nunca tive. Eu tive porque eu ganhava brinquedos dos meus primos ricos de Niterói. He-Man eu tinha, mas eu não tinha o He-Man. Eu tinha só os brothers que eu achava eles mais fodas. Eu tive o He-Man, eu tive o Mentor. E o carro dele, aquele carro verde, muito foda. A nave, né? Eu ainda tenho o Mandíbula, ele tá sem um braço, se não me engano, ou sem as pernas, sei lá. E o Escamoso tá sem os dois braços. Caralho. Os braços do Escamoso eram de borracha, lembra? Não, peraí, Escamoso é Thundercats. Escamoso não. É Thundercats não, é o Escamoso. Mas eu tenho o Escamoso. O que eu tenho do He-Man então ainda é o He-Man e o Mandíbula. De Thundercats eu só tenho o Escamoso, mas eu tive o Lion. Eu cheguei a ter o Lion porque eu tenho foto com o Lion e com a Chitara também. Foto de 5 anos. Eu lembro desse do Mandíbula. Esse do Mandíbula eu lembro que meu primo tinha isso. Vê se não é esse daí da foto. Manda aí. Esse Mandíbula é esse mesmo, eu tenho esse Mandíbula ainda. Ele mexe a mandíbula, de fato. É muito maneiro. Trap Jaw, ele mesmo. É, e o. Tá bom, Dago, a gente sabe que sabe o nome em inglês. Mas o. Mandíbula, porra! O Eu não gostava desse nome. Ah, eu parecia mão de bola. Agora você... Tudo bem. Agora eu entro na sua perspectiva. Realmente, agora que você disse isso, realmente parecia. Ainda mais na dublagem, mão de bola. Eu credo, cara. Quem tá chamando esse cara de mão de bola? Porque tinha um moleque que morava em frente à casa da minha avó, que ele também tinha vários bonecos. Então a gente juntava e fazia a nossa série de figuras de ação, cara. Que era Max, o nome, por qualquer motivo. E o Mandíbula era o vilão supremo, que eu não lembro mais o nome. Mas a gente chegou a fazer um gibi dessa porra e eu devo ter isso. E um dia eu vou achar e vou escanear, cara. Primeiro gibi do Ilapso. A gente vai falar sobre isso no Excelsior um dia. Um dia, em breve, o Excelsior, o próximo podcast da Ilapso Corporation of Caxias. Mas, ô Face, aquela hora você caiu e a gente te interrompeu e você não falou qual foi o seu primeiro brinquedo, cara. Pode te falar aí agora. Eu não lembro muito, mas eu não sei qual que veio antes, mas na minha cabeça é alguma coisa ou Power Rangers, ou Samurai Warriors, ou Cavaleiros, que a gente vai falar ainda. É, deve ter sido Power Rangers, cara, porque Cavaleiros foi um pouco depois e Samurai Warriors... Era mais caro. Bem depois. Não era fácil de pegar assim, Samurai Warriors é bem depois? Samurai Warriors foi 96, que saiu no Brasil o desenho. Então os bonecos... 97, 98. É, os bonecos estavam em 97, já por aí. Né? Mas Cavaleiros não. Cavaleiros começou a passar aqui em 94, 1º de setembro de 94, então 95 já tinha boneco, porque eu lembro Na primeira semana já tinha vendendo em alguns lugares. Não. Claro que não. Não, foi planejado assim. Porque logo de cara já tinha as propagandas. Não, me lembro, com clareza. Eles chegaram próximo ao Natal. E é porque a série começou perto do Natal também. Não, a série começou antes, cara. Bem, mas eu acho que você... Todo mundo tem razão. Eu me lembro o seguinte. Em algumas lojas que eu ia, né, até uma dessas lojas ainda existe aqui perto, é uma Casa e Vídeo. Eu acho que já era na época uma Casa e Vídeo. Tinha, quando eu ia lá, umas caixas de Cavaleiros do Zodíaco em francês. Então não ficava escrito... A maioria das caixas aqui que eu tive, pelo menos, estavam em espanhol. Não sei se o caso de vocês era assim. E essas caixas que eu vi aqui era Les Cavaliers du Diac. Então tinha muita caixa francesa. E geralmente era o Hagen de Merak, Alberich. Era um personagem que ninguém tinha visto ainda. Isso. Meu primeiro cavaleiro foi um General Marina, cara. Não faz nenhum sentido isso, sabe? Apareceu. Eu nem sabia quem era, né? Era as duas coisas que davam spoiler. Era esses bonecos adiantados e o álbum da Balazung também, que apareceu a porrada de armadura V2. Da Balazung, o álbum de verdade da Panini, pô, também tinha. Os primeiros bonecos que lançaram foram da armadura V2, não foi mesmo? É verdade. A armadura que ninguém tinha visto ainda. Não tinha visto. Capacete quebrava fácil do Seiya. Lembro quando meu priminho ganhou o Seiya, aí ele insistiu em querer montar. Não, vou montar agora, quero brincar agora todo mundo. Não, moleque, guarda pra depois, a peça é pequena. Aí o primo maior meu tava andando por lá, só houve aquele choro da criança. Aquela pisadela e o choro, assim, da criança. Lágrimas natalinas, cara. Quando eu era pequeno, eu ganhei a armadura, a segunda versão da armadura do Yoga, com Yoga. Eu achava que ele era falsificado, porque, como o Elas falou, ele veio com aquela caixa toda escrita em francês, aquela porra, eu nem sabia que língua que era. Ele tinha uma diferença pros outros, né? Porque o V1 e o V2 dele eram bem parecidos, só não tinha saia. Que o Yoga era o único que tinha. Era parecido. Sim, mas eu falei, porra, tá sem saia essa porra, é falsificado essa merda. Falsificado, cadê saia? Caralho, se você, moleque, teve sensibilidade pra notar essa diferença, você é muito pica, cara. Já fez o teste da mensa, Pombo? Pra ver se eu liguei 172, tipo Roger? Eu vou fazer. Mas é a única coisa que pode me salvar nessa vida. Deve ser isso mesmo. Pô, como você pode me salvar nessa vida? O primeiro Cavaleiro do Zodíaco que eu tive não foi nem presente da minha mãe, nem nada. Na época, minha mãe era casada e a gente morava na casa. Quem pagava o aluguel da casa era a empresa do marido dela, que foi meu pai de criação. Né? Ele trabalhava numa empresa de engenharia, que eu acho que não existe mais, chamada Chain Curie. Caraca, rapaz, era melhor trabalhar na Panko? Talvez. Por que você trabalha na Panko? Cara, pior que a empresa ainda existe, brother. É lá em... Sério? Na estrada Boimirim, lá em... Ah, mas tá quase extinta, né? Você, tipo, tem só um neto do cara lá que pegou, não vou deixar morrer. E aí, teve um cara chamado Haroldo, que foi transferido de uma filial da, acho que em São Paulo, pro Rio. E aí, como a empresa não tava querendo pagar outro apartamento, falou pro... O cara morou com vocês. Falou pro meu pai, no caso, quarto de vocês sobrando aí, dá pro Haroldo aí. Beleza, botou. Sim, foi irado, porque esse cara me deu o Poseidon de presente de Natal, E foi o único cavaleiro que eu tive e é o único original que eu tive. Que o cara, porra, raiz, engenheiro, né? Bacharéis, né? Gente também. Diplomatas. Ele me deu um Poseidon, cara. E eu falei, porra, de ouro, não sei o quê. Eu só tinha como saber que o Poseidon era alguma coisa, porque pelo menos ele tinha o nome de um deus, né? Uhum. Então, e já tinha herói naquela época, né? O Daigo já escrevia pra herói e tudo nessa época. Cara, nem armadura de ouro É armadura de ouro, né? Não, cara. Armadura Kami. É, armadura de Deus. Ah, moscacho daqui, blá, blá, blá. É bizarro, cara. É, não, era, ele era dourado. Não era uma armadura de ouro. Além dele. Não, assim, eu acho muito relevante falar que na nossa época, a propaganda de brinquedo era aqueles filminhos mega maneiros, os bonecos atuando, explodindo o mundo, cachoeira e tal. E não tinha aquela frase lúdica que tem hoje em dia que aparece. Os brinquedos não se movem. Isso aqui é uma propaganda animada. Não, mas olha só. Algum de vocês achava que o boneco se movia? Claro que não. Se movia, mas eu achava ele o máximo. Achava irado, achava muito mais irado. É mais um advento da geração leite com pera, que você tem que falar, olha, ele não se mexe, tá, gente? Sim, sim. O boneco... Mas eu lembro que as comerciais de Cavaleiro do Zodíaco, acho que eram importados do Japão, porque eu acho que eram bem parecidos. Era muito maneiro. Inclusive, não, se pá, usava a imagem, sim. É, não, o verso da caixa, do Shiryu, por exemplo, que eu tinha, que era um Shiryu V2, era muito maneiro, era tudo brilhante, mandando o último dragão no Shura. Eu olhava aquilo, caralho, onde é isso? Mas uma parada também que eu ficava mais bolado ainda, que eu queria muito ter em casa e minha mãe nunca deixou, é... Lá pra 93, por aí, a Abril lançava aqui a revista em quadrinhos dos Comandos em Ação, escritas pelo Larry Hama, depois escreveu Wolverine e tudo. Foi época boa. E sempre tinha as propagandas, né? A Hasbro meio que patrocinava. A Hasbro não, a Estrela meio que patrocinava a revista. Então tinha propagandas lá, etc. E sempre... Só que usando os nomes dela. É. Sempre tinha umas paradas assim, tipo, mostrando cenários que a galera montava pra fazer propaganda. Então tinha cenário com uma base fortificada e terra e caixa de areia. E eu olhava aquilo e falei, caraca, minha mãe tem que deixar eu usar metade do quarto pra fazer então, cara, esses comerciais que eram fodas. Você olhava aquilo tudo, porra, carrinho de controle remoto. Carrinho de controle remoto atravessava tudo que era terreno. Atravessava aquelas piscinas com pedra e tudo. Você falava que lá é irado. Uma vez eu juntei na casa do amigo meu, a casa dele ainda tava em construção. Por muito tempo ficou assim. Ah, melhor aí, cenário pra brinquedo, cara. Melhor cenário. Não. Banco de areia. A gente pegava copo, a gente pegou, tacou álcool num copo, fez uma ponte com aquele palito de sorvete e tacou fogo no copo. Puta, o copo trincou tudo andando com os comandos ali na ponte de fogo. Caralho. Cara, você valeu só por essa cena, cara. Eu tô me sentindo mais feliz, cara. Por isso que quando a gente vai no sindicato do shopping, você fica um retardado olhando pro fogo. Esse lugar, esse restaurante que a gente vai, aqui o cara traz aquele receptáculo de molho à campanha, que parece uma lâmpara do Aladdin, e ele bota fogo ali pra esquentar o molho de manteiga que depois ele joga na carne. Aliás, é sensacional esse lugar. Sindicato do Shopping, na Avenida Atlântica, em Copacabana. Todos devem ir. E sempre que a gente vai lá, o Clerados fica um retardado olhando pro fogo, pegando fogo ali. Caralho, vou tirar uma foto do fogo. Caralho, se eu tivesse o G.I. Joe aqui agora, ia ser muito maneiro. Fogo, sou piromaníaco. Vocês nunca brincaram com mandação no congelador? Eu fazia... Ah, isso eu fazia direto. O Yoga, sim. O Shadow tinha poder de gelo. Eu tenho que contar uma história agora da minha infância, aquelas histórias muito mal contadas de criança, mas que você acha o máximo. Mas depois de adulto, você percebe que foi idiota. Sabe aqueles acendedores de fogão automático, tipo uma pistolinha? Sim, maneiríssimo. Todo mundo tem isso, né? Tinha, né? Agora é a geração do fogão elétrico. Ninguém mais tem essa... Minha avó tinha isso, né? Aí eu tinha o Kamen Rider Black, não sei se é RX ou não. Moto branca ou RX, não, né? É o Black. É, então, o certo. Não, os dois tinham moto branca. Não, o RX era moto branca. Mas ele tinha uma branca também. Não, era o Black. Dependendo do modo. Não, era o Black. Agora eu tô lembrando do boneco, o boneco que eu tinha era do Black. Eu tinha o Black com a moto branca. Hold second. É, por algum motivo mongol, que só uma criança vai ter, eu falei, porra, ia ser irado se eu fizesse uma brincadeira agora da moto pegando fogo. Caramba. Peguei a pistola da minha avó, peguei a moto de plástico, botei fogo. Caralho. Óbvio que a moto deformou na hora. Perdi a moto no Black Kamen Rider. Que eu ganhei de Natal da minha avó esse boneco. É, devia ter sido no Natal anterior. E eu ainda acreditava em Papai Noel, eu lembro. Então, assim, ela meio que escondeu eu e meu primo pra gente não ver o Papai Noel. E quando voltou com um Black Kamen Rider pra cada um, óbvio. Tinha que dar um presente igual pros dois pra não ter... Sim, pra não dar merda. Ter risco, é. Vai que um gostava mais do outro, hein. Aí eu queimei minha moto, assim. E aí, nessa época, cara, eu tinha morado em São Paulo. Então, eu fiquei sem moto de roupa. Você não tem que ficar aflito por isso, cara. Você tinha quantos anos na época? 7, 8. 7, 8 anos. Então, outro dia, eu vi um daqueles grupos lá de Call of Mifel, o cara que congelou o cara botou na porra do num balde lá, com quadrado lá, que porra era aquela, um receptáculo maluco. Ele tacou aquela porra, botou a porra do Shiryu dele dentro da merda do negócio. Não, lá congelado, cara. O Yoga. Botou o Yoga dele dentro da porra lá e depois mostrou a foto do bicho congelado, cara. O boneco... Peraí, mas ele... Olha só. Esquentando. É, Pombo. Olha só, você congelar o boneco, é uma transformação física. O boneco está congelado, aquilo é água. Quando derreteu, não vai estar... Ah, mas é diecast, cara. O boneco do Cavaleiro do Zodíaco com armadura. Eu boneco ia ficar todo fodido, enferrujado, todo totalhado. Ah, com armadura. É, o diecast soltava tinta da porrudo. Né? Ele botou aquele antigão. Diecast é um antigão, vocês falam? Não, não, não. Armadura, não, diecast é material. Antigo. Não, não era antigão, não. É diecast porque armadura é de metal. Metal é diecast. Diecast. Ele vai fazer um skip de gelo em libra. Por que ele não faz um skip de aquário, que é o yoga sem armadura? Ele deu mole. Caralho, porra. Não viu o desenho, idiota. É, deu mole. Entendeu que é muito estúpido, cara, mas assim, o grupo de copos... Todo mundo que compra brinquedo é esperto, né? Esse que quis destruir o dele é estúpido. Tá certo. Ah, você tem razão. É o dinheiro investido, cara. Eu não dei pra esse mundo de comprar bonequinho, porque o Pombo e o Goku são dois filhos da puta. Eu não fiz porra nenhuma. Tô filho errado. O senhor vai tomar no... Eu não fiz porra nenhuma. Você comprou o dinheiro é seu. Quando chegar na tua casa, tu fica satisfeito. Muito feliz, cara. Como é que eu não tô chegando? Todo dia eu olho pro Terry aqui mandando Power Wave, eu acho virado. Mega Man atirando, a Paquita mandando corrente de Andrômeda. Eu acho que... O fato é que eu voltei. Assim, mas eu acho que vale mais a pena tu congelar o teu yoga do que tu botar ele embaixo do chão agarrando ele, cara. É menos destrutivo pra ele. Pra mente, com certeza. Pra mente humana. É isso aí. Mas, deixa eu falar, meu primeiro Cavaleiro do Zodíaco foi justamente o Shun, né? Viado, doutor! Só no Titou, porque o meu primeiro Cloth Me foi o Shun também, por causa dos correios que prenderam meu Seiya e meu Ikki lá no... na porra da alfândega. Paquita. Mas fala aí, Gugu. Mas eu achava maneiro, cara, que ele, diferente dos outros, ele tinha uma correntinha, só que o caso dessa correntinha, ela estragava à toa, né? Muito. Eu tenho o Shun também, o Shun V2. Não sei se é o que você tem, mas eu tenho o Shun V2. O Shun assim, na corrente, ela quebrava. Aí, porra, tinha que emendar, fazia cagada, pá. A minha corrente quebrou também do primeiro Shun lá. Quarentinha de fazer a quarentinha nova. Mas o teu era V1 ou V2? O meu era V2. Mas na época só tinha o V2, cara. Não tinha V1. Isso. O meu Ikki era V1. O V1 só tinha pirata. Bom, meu Ikki de fato era pirata, mas eu tinha o Ikki V1. O Shiryu, o Shun e o Shiryu também eram piratas. Só o Poseidon que eu tive original. Foram os únicos quatro que eu tive. Poseidon, Shiryu V2, Shun V2 e o Ikki V1. O Shun eu tive o Shun original, cara. Teve uma mega promoção. As lojas americanas anunciaram até na televisão. Cavaleiro do Zodíaco, R$25. É hoje a sua chance. Peraí, mas era mãe atropelando criança. Ô, bode, R$5,95 era quase metade do salário mínimo. Ainda era caro. E era a liquidação mega, porra, puta liquidação. É agora. Saía 60 pau. Pra gente lembrar, o salário mínimo era R$60 naquela época. Não, 25, não. Cara. Era 75. Bom, era um terço do salário mínimo, então. Gostou? Porra, era caro pra caralho, boneco. Na promoção. Era mesmo. Na promoção. Não, eu lembro assim, que era melhor do que pagar ele por peso. O centro de Niterói, eu paguei, eu lembro perfeitamente, eu paguei R$40 no fundo. Que ano foi, você lembra? 94. Tá certo, cara pra caralho. Dá pra entrar no carro. Dá pra entrar no carro. Num Volkswagen Tamar. O meu dragão vermelho foi 35 na época. R$35. Dragão vermelho? Ah, de Power Ranger, tá. Porra, você não fala do dragão negro, dragão vermelho. Porra, é essa? Entendeu? Na época. Lembra que de Cavaleiros do Zodíaco também teve uma promoção da Kodak que você comprava o filme e via uma estatueta de bronze do Seiya? Não. Não lembra, não? Isso? Não, só onde eu estava. Foi só em caixinha essa, porra. Não. Irmão, passava a propaganda a rodo na porra da televisão. E eu falava, caralho. Também. E minha mãe não comprava Kodak, ela comprava, sei lá, Fujifilm. Eu ficava muito puto. Eu falei, caralho, não, cara, eu tenho que ter essa estatuetazinha do C, é muito maneira. Era de bronze. Quer dizer, de bronze porra nenhuma, né? Parecia ser de bronze. A única coisa que eu me lembro de Cavaleiros era daquele boneco que o Bob vendia. Boné do Bob. Era sensacional. Eu tive do Ikki. Não, na época ainda não tinha Bobs aqui. Eu tinha três bonecos. Peraí, Daigo, você tá falando o quê? Que nos anos 90 não tinha Bobs em Minas Gerais. Isso, caralho, Bobs tá meio cara. Perto dos 2000 pra cá. Que mundo é esse que a gente vive, cara? O primeiro McDonald's chegou em 98. Onde? No Mato Grosso do Sul. Não, tudo bem. Mato Grosso do Sul é o fim do mundo, bode. Desculpa. Caralho. Mas assim, o Bob's nos anos 90 já tinha 40 anos. O Bob's é de 52. Minas é aqui do lado, cara. E 90 e pouco não tinha Bob's em Minas, cara. O mais triste é que na infância do Daigo não tinha Bob's e ponto. E ponto. Caraca, que fantástico. Também não tinha casa e vídeo, né? Porque casa e vídeo nunca teve fora do Rio, do Espírito Santo. É. Esse Brasil, cara, cheio de surpresas. Mas só época de metrô, Daigo, ainda tinha palmatória ou não? É, pentear no seu rabo tinha. Aquela tábua de cricket no seu rabo. Que ótimo. É, o Daigo teve boneco de tartarugas ninja de pano, né? Que a mãe dele costumava. A minha mãe fez um pano. A O que ela fez mesmo? O que ela fez? Ela fez o Banff pra mim, aquele noturninho que a Kitty Pryde tinha. Caraca. A Kitty Pryde tem uma, tipo uma boneca, um boneco, né? De pano, nos X-Men. E o a mãe do Daigo fez um pra ele. Que maneiro, hein, pô? Isso é maneiro. Não, minha porque eu também... ficava lendo e falava, porra, que legal esse boneco do noturno. Minha mãe olhou assim e tal, sumiu com a revista alguns dias. Quando eu vejo, ela fez um Banff pra mim. Caraca. Uns 4 anos também fez alguma parada pra mim, assim, de pano, mas eu não lembro mais o que. Eu lembro que era irado, assim, eu tive muito tempo, tem maior preço. Irritada. A minha memória corrompida agora, só consigo lembrar de ser um urso que parecia o Pedobert, mas eu acho que não. Eu acho que é só o mais próximo que consigo lembrar disso agora. Vocês falaram de anúncio, propaganda de brinquedos, então acho que vale lembrar a grande propaganda dos Clough Miffins, os primeiros, né? Os da Bandai lá de 96, de 95, que... Lembrança afetiva, você não teve quando era criança, é agora. Não, mas sério, cara, porque aquilo passava na TV e os bonecos eram sinistros, porque eles botavam ele do ângulo que mais favorecia, não aparecia, né? Aquela parte das costas peladas, aparecia só o boneco brilhando, parece que eles passavam óleo dos fios pro boneco. É bem polido. Era bem brilhante mesmo. Não, era pra caralho. As costas não, por isso que eu falo, os comerciais, pelo que eu acho que são, eram os comerciais que passavam no Japão até. Era assim, porque, por exemplo, o comercial, eu lembro que, sei lá, mostrava o peixe de costas, aí ele virava e levantava aquela abinha do... O que tem nas costas? Que eu não lembro. Enfim, foda-se. Mas o escorpião tinha aquele negócio de esticar as garras também. Tinha, cara. O escorpião tinha um negócio pra fazer a constelação, ele tinha que levantar umas garras dos braços, assim, era objeto, meio objeto, cara, objeto. O Milo dessa primeira coleção era muito escroto, cara. O capacete dele demais. Parecia um capacete motoqueiro. Caralho. Parecia? O que era escroto pra caralho nessa edição era o de gêmeos, porque parecia uma caixa a armadura dele. Ela já é quadrada normalmente. Aí ela parecia que ela era um Megazord montado. Tipo, a última formação do Slashman, que entrava o Grand Titan Jr. nele e fazia uma caixa de sapato e tirava um nele. Mas aquilo. A propaganda, em algum momento, ela passava pela localização ocidental, porque no final aparecia um garoto louro que passava aqui no Brasil. Não, acho que era isso mesmo. Um garoto louro com cabelo rodado, liso, e ele falava: e você? O que você não é? Olha esse bobo, cara. Olha esse bobo. Caralho, muito. Ai, que caralho. Bom. Vamos falar um pouco das coleções que cada um cultiva aqui. Fez? Se você tem boneco pra caralho, e até mandar a sua foto de coleção lá pro Tanguinha e não mandou, porque você é. Demora. Né? Então, fala um pouco aí das coisas que você tem, coleciona, pretende colecionar. Cara, o que eu compro recentemente, eu não sei se vocês estão ligados, é um do Dragon Ball. É, acho que é da Bandai que sai, é SH Figuar, tá ligado? Ah, tá. Esse é bonito pra caralho. Também não é só de Dragon Ball, né? Sai de um monte de coisa, é. Esse Figure Arts é fantástico, cara. Eu tô querendo comprar um, mas o que eu comprei foi um Figure Rise que saiu também há pouco tempo, que é. Deixa eu contar. É o Goku que eu tenho, mas esse Figure Arts eu tô querendo muito, cara. Há pouco tempo eu te mostrei aquele do Trunks do Futuro. Aquele tá sensacional, cara. Aquele é foda. Inclusive tem um canal no YouTube que é um cara. Não dá pra comprar mais esse do Trunks do Futuro. Não dá mais? Não. Você consegue achar no eBay? Tem um. eBay, mano, vai cobrar que aquela beleza. Eu compro no eBay, porra. Eu compro direto no eBay. Cara, você é doido. Porra, você tem dinheiros. Não, eu pago o dobro em frete. Olha só, Daigo, o cara mora em Belfort Roxo pra economizar com moradia e comprar boneco. Igual eu, cara. É disso que eu tô falando, tem dinheiro. Não, para o cachê pra isso, cara. Eu arrumo um chinês lá que me manda sem frete e tal. Aí eu vi. Opa, me interessa muito. Compartilha aí. Aí eu ouvi a galera lá, vocês do Tanguinha lá, falando tal do Rob Link Japan, aí que eu fui entrar nessa parada. Eita, outro mundo, descobri outro mundo lá. Faz isso não, cara, o caminho sem volta, cara. Eu compro uma garagem. Sua estante sempre vai estar meio vazia. É, tanto que eu comprei alguma coisa recentemente lá e eu não sei o que foi mais. Acho que foi o Yusuke da Cotoquia. Eu sempre compro alguma coisa lá. Chega um aqui pra mim, eu compro o outro e eu não lembro qual é, até chegar o próximo. Aí eu olhei, é tipo um presente que eu me dei pro eu do futuro, eu falei, caralho, que irado. E aí eu lembro de comprar outra coisa. O eu do futuro. O eu do futuro fica muito feliz, sempre. Porra, porque na verdade o passado fica triste por ter gasto tudo dinheiro. Não, fica muito feliz, sempre. Eu parei de comprar comprar um tempo até, porque os dois últimos que eu comprei, eu não recebi por causa do correio. É. Aí eu tô, perdi um dinheiro aí, eu não tô muito afim de comprar mais não essas paradas. Que foi o Link e o Trunks que vocês falaram aí. Pô, esse aquele Link bonitão com a roupa toda. Figma, né? Da Figma, aquele, isso. Que isso, aquele Link é sensacional. É. Inclusive, vão todos vocês tomar no cu, porque eu tô comprando um Kamen Rider V1 agora aqui no HLJ. Porra. Que eu não resisti. Tá 26, porra. $26. Eu tenho tipo uma coleção de Gundams, assim, mas ainda é pequena. Quero expandir elas. Goku, conta do seu Gundam que saiu do... Ah, meu Gundam, meu unicórnio que eu comprei na HLJ. Tipo, R$80 no máximo com frete. R$110 de tarifa. Sensacional. Só isso. O Pombo, que tem mais conhecimento dessas putarias aí de comprar coisa no Japão, a gente pode recorrer dessas tarifas? Alguém sabe? Pode, você não vai conseguir. Entendi. É. Pode tentar. Se eu tiver um colega de faculdade que trabalha na Receita Federal. Cara, eles podem declarar por ofício quanto custa mais ou menos. Não é como se a Receita Federal se importasse com você recorrendo. Pô, cara, mas é multa de trânsito. Foda-se. Recorre. Cara, se tiver muito argumento e um sobrenome fuderengo, você vai pagar de qualquer jeito. Um amigo que trabalha lá. Pô, mas vocês são taxados direto e tal. Eu comprando no eBay, cara, eu nunca fui taxado. Sem sacanagem. Pô, foi a primeira vez que eu fui taxado na vida. Sim. Não, aí eu tomei pela vez. Eu já fui taxado. Eu já fui taxado N vezes na minha vida com 1 milhão de coisas diferentes. Acho que a única coisa que nunca me taxaram é livro e gibi, porque eles não podem. Agora, jogo já foi taxado, um monte de coisa minha já foi taxada. Boneco, o único que foi taxado até hoje foi a Paquita, porque de fato ele era caro e eu já esperava que tivesse o risco de ser taxado. Mas a caixa é grande, né? Não, mas... Eles declaram o valor, onde você comprou, eles declaram o valor no site? Sim, mas o primo do Pombo, né, o contato do primo do Pombo é um safado e escreve assim, boneco, né? Coloca assim, miniatura, coloca estatueta, sei lá. Coloca bonequinho. Bonequinho. Coloca algo que o cara da alfândega olha. Ah, bonequinho. Não, mas peraí, pô. O Chum foi taxado? Foi. Ah, então foi mal. R$35. Não, a culpa era sua. Peraí, foi. R$35. Pô. O valor também, nada absurdo, assim. É, agora, o Seiya e o Wiki, que estão lá desde 4 de abril, na alfândega, eu acho que, se chegarem, serão taxados. É, aí é com o Lau, no carteiro. É, já tá demorando esse tanto. Agora, o Derry que eu comprei na HLJ, o Mega Man, nada disso foi taxado. O Goku... A HLJ chega rapidinho. O meu unicórnio chegou por semanas. E o Goku, ele tem uma caixa do tamanho, sei lá, uma caixa de sapato tamanho 46, assim, é grande. Isso. Não, é, tipo, essa caixa é do God. O do unicórnio é duas vezes essa. Tipo isso. Que isso. E aí você foi taxado, né? Veio comprar um skate. Podia ser um skate ali dentro. Não. Cara, eu acho que o tamanho nem diz tanto. Eles devem sortear a porra dos containers que eles vão ver. Deve ser mais ou menos isso aí, uma mostragem maluca. Mas porque dentro do container, quando vem coisa assim que parece... Assim, o cara que trabalha ali, ele sabe o tamanho de caixa de iPhone, por exemplo. Uhum. Né? Caixa de iPhone e caixa grande chama atenção, cara. E aí, parabéns. Quando você vai no correio pagar a taxa, aqui pelo menos é assim, o cara do correio pergunta, por acaso que você comprou é telefone? Porque eles têm uma área pros telefones lá, entendeu? Pô, a vantagem de comprar no eBay, pra mim, é isso, que os caras lá já mandam das putarias, eles já mandam tudo como gift e declaram o valor abaixo. Não precisa nem ficar explicando mais esse tipo de coisa. Não, então, mas aí o boss vai dizer, na LCM eles fazem a mesma coisa, não fazem? Eles mandam a caixinha... LCM, que é o maior vendedor de Clothmith do mundo, é um chinês muito brother, compre no LCM House, propaganda. É, mas o lápis se fudeu. Ele manda com um papelzinho escrito assim, querido, acrescente aqui seu nome, estou na China curtindo as férias, tem um bilhete padrão do Lau aí. Ele manda isso, pá, você compra e vem. Bonitinho, ele falando que é teu primo que tá curtindo a China. Tá aí um presente que você gosta dessas coisas de criança, retardado. Caralho. É tanto que o Pombo, ele comprou uns 15 Clothmith, mandou entregar na casa do nosso querido Plump, chegou lá tranquilo. É. Pô, o Chum foi taxado, por quê? Eu fui comprar com o primo do Pombo, caloteiro. Aí deu isso aí. Eu ia falar isso, cara. É da máfia também, tá? Opa, então, não falei isso não. Com ele? Sacanagem. Não falei nada disso não. Mas o fato é que o meu Sei e o Ike estão presos lá em Curitiba. Vou pedir pro Diego lá do Fênix Town buscar lá pra mim. Mas o Sei e o Ike você comprou com ele, também? Comprei com o Lau, meu primo chinês. É. Eu tô pensando em agora o próximo esquema é eu pedir pros meus queridos vizinhos aqui mandarem um esquema parentes na China. Eu já tenho previsão do que eu quero comprar. Eu quero comprar um Zeta Ganda e o Máscara da Morte. Tá certo. E também temos a nossa querida Debs, né? Pô. Débora, que papai mora na China. E agora todo mundo sabe disso. Assim, Débora Rodrigues não é a Sem Terra, mas enfim. É. Porra. Se fosse a Sem Terra. Cara, a Sem Terra sumiu, aliás, né? Graças a Deus. Ah, mas peraí, ela não era aceitável. Quando ela foi. Antes de ser você. chama de stats, cara, pra... Tinha. Enfim, isso acaba o nosso momento easter egg. O que mais você tem aí, Face, cara, nessa tua coleção pica grossa aí? O último foi a minha namorada que me deu pro Mega Man, que vocês têm aí também, né? Tem dois pica. Mega Man, tem esse que eu tenho e tem o que o Joe Rod tem, eu não sei qual. O seu que vem o Rush e o Brigadinho? Ah, é o que tá. Mesmo que eu tenho. É a versão bolada aí. Bolada. Essa, cara, essa coleção... Bolada. É a coleção The Arts do Mega Man. The Arts, é isso aí. É. Cara, aí tem uma parada, um fato aqui do Correio daqui em Belpo Roxo. Porra, tava fechado. Aqui em casa tem um bar da minha mãe, né? Tava tudo fechado. Olha aí, próximo Baixo Frente Pizza, bar da mamãe. E por algum motivo eu tava no quintal aqui de casa e do nada passa um pacote por cima do muro caindo no quintal. Caralho. Aí quando eu fui ver, porra, era pacote de alguma entrega desses bonequinhos aí, que o correio achou que não tinha ninguém em casa, porque tava fechado o bar. E o que ele faz? Vou tacar por cima do muro. Isso. Se o bar tá fechado, não tem ninguém em casa, porra. Afinal, as pessoas têm que trabalhar o dia inteiro no bar. Tá certo, né? Acho que ele fez esse recalque, vai que ele tava afim de tomar um goró. É. E aí, quebrou? Não, quebrou não. Os chineses estão sinistros, rapaz. Os chineses embrulham lá com... Não, eles embrulham bonitinho naquele plástico bolha, bolado. Isso. Meu vem com jornal chinês. Vem com jornal, é. O primo do Pombo me mandou com jornal japonês. Lá do Japão, meu primo também. Esse do Dragon Ball que eu compro, o cara coloca até um isoporzinho em volta da caixa e o jornal, as paradas todas. Muito bonito. Olha lá. Eu tô meio com inveja desse teu chinês aí, cara. Eu quero um chinês desse pra mim. Se os chineses aqui vizinhos não vão nem pra China mais direito. Vocês estão brincando que eu quero um chinês, tá? A máfia dos chineses do Rio de Janeiro tá caindo, gente. Esse trabalho do cravo e pastelaria estão embora. Eu tenho que já falar que estão vendendo chinês mesmo, cara. Talvez estejam. E você é nosso amigo chinês, pô. É só saber onde procurar, cara. Porra, aí, cara. Face, eu tô olhando aqui a tua coleção, cara. O meu Mega Man também tem essa base maneira? Por que eu não usei ela ainda? Já que tem, cara. Eu não usei de otário. Não, o Mega Man, ele não tem base. Essa base foi uma que eu comprei para uns bonecos de Dragon Ball. Ah, eu comprei com um americano isso daí. Entendi. É uma base da Fifth Art. Ele servia. Entendi. É uma base da Fifth Art, só que o boneco tem a mesma proporção e encaixa de boa. Sim. Esse Kurama que você tem aqui é dessa coleção da Kotobuki, é nova ou é alguma outra nova aí? Alguma outra coleção? Não, nem sei, cara. Isso daí é algum muito doido da... Não é de coleção nenhuma, é um que vinha um monte de bonequinho lá no eBay. É, eu tô vendo aqui você que você tem também, eu também tenho... Aqueles do Mario Kart DS que vinha sortido. Tem. Você tem os mesmos que eu, cara. O Mario e o Princesa. Não quis comprar 4, né? Pra completar a coleção, né? Cara, eu acho que tem uma porrada, cara. Eu não sei quantos que são, não. Os que você tem na coleção igual a minha eram 4. Eram o Mario, o Luigi, a Princesa e o Copa. O Bowser, no caso. Eu comprei 3 só porque eu fico com medo do quarto vir repetido. E aí não veio o Bowser. Então, essa parada eu comprava no eBay com um pacotão. Tipo uns 4 juntos, sacou? Sim. Bacana. Agora, esses aí que estão saindo agora, de Pokémon que vem o Charizard, o Blastoise, é lançado. Ah, de caralho. É The Arts, não? É The Arts também. O Charizard já esgotou, cara, no Robin. Porra, esse tá muito bonito, cara. Tá caralho, eu vou. Tanto que estão falando, eu vou acabar comprando um Clothmith agora, mas. Compra o Máscara da Morte, cara, aqui no Brasil. Eu vou comprar. Eu ia comprar no Limited Edition, só que lá tá acabou o negócio. Não, aqui não, tá mais barato ainda. É pareira, cara. Não faz isso, não. É R$190 Toy Shop. Vai no Toy Shop Brasil. Já comprou alguma coisa lá? Já comprei? Comprei 3 Clothmith lá, se não me engano. 2 ou 3. Ah, puta. Peraí, essa estante do Face? É. Pô, eu vou mandar isso embaixo. Caralho, maluco. Não, isso é parte da estante. Ele mandou as 5 fotos. Ah, esses extras do Dragon Ball tá muito foda. E ele tem os 3 DeLorean, tá? Chupa. Chupa eu. Chupa eu, que sou fã pra caralho, não tenho nenhum. Pô, mas minha namorada que me deu os 3. Ela me deu. Mas eu tenho um hoverboard, tá? É irado, isso eu não tenho. Infelizmente não flutua, mas é porque a vida não quis. É. Caraca, o Drácula, cara. Um bonito desses aí pequenininho é o tal do Petit Chara, do Sanseia também. Cara, e é bem mais barato. Eu adorei esse de Dragon Ball, esse SB, mano. É muito bom. Esse essas Figuarts, cara, eu acho os mais irados, só que, tipo assim, o que eu tava comprando todas, só que aí, porra, eu comprei o do Link lá da Figma, tomei um balão, que não me entregaram. Aí depois eu comprei esse do Trunks, que eu acho que o Pombo falou, também não me entregaram, e porra, já perdi um dinheiro com essa merda, e ninguém tá me entregando mais. Pô, mas não te entregaram e foda-se, tipo, largaram, você não deram... O do Link eu tinha comprado na pré-venda ainda, eu tinha comprado alguns meses antes, e, porra, aí você vai entrar no eBay pra discutir com... pra perguntar, o eBay não cobre mais. Aí é mó merda, sacou? Isso. Ah, cara, por isso que eu prefiro gastar uma grana a mais comprando da loja que eu sempre compro, mas tendo a segurança da entrega e que o cara é decente. Não, mas é que tá, não é um problema de decência, às vezes, do vendedor, é um problema de decência do Brasil. Mas o que o cara pode fazer? Ah, porra, você comprou a parada, ele não pode fazer mais nada porque a regra da negociação é assim. Agora, o cara aqui do Brasil, você comprou a parada com ele, ele vai te entregar aquilo de alguma forma, ou vai devolver teu dinheiro. Eu tenho uma história de correio que é assim. O colega, ele comprou, na época não tinha cartão internacional. Ele comprou um SD Gundam pra mim, Shining Gundam. Ele comprou dois, um pra mim e outro pra ele. Só que o negócio ficou quase 6 meses preso na alfândega, e a gente tinha desistido. Já tinha até falado com o vendedor de desistir da encomenda, entendeu? Aí, 6 meses depois, a gente nem lembrava mais, o chegou na minha casa assim, o caralho. Ah, não, mas isso é normal, cara. A gente tem que esperar chegar e pronto. Cara, mas 6 meses, porra. Ele comprou outro pra mim, que era um da... Goku Day também, que eu comprei o Kaupi. Esse chegou rapidinho. O outro demorou pra caralho, do mesmo cara. Não. Fica perdido no limbo. Bombo e Bode, por favor, contem a história do armário de vidro. Caralho. É o ápice da nerdice, por favor. É união de poderes, né, cara? Coisa bonita, amizade. Eu terei um também. Não, é o seguinte, na verdade o Bode, né, ele já tinha Cloth Myths muito antes de mim, né? Ele começou com a coleção dos 1.0, fora que ele sempre colecionou, né, Action Figure e tal. Eu sou só um amador, comecei agora, né, a colecionar os X. E assim, quando eu comecei a colecionar, na verdade eu não comecei a colecionar, só quis comprar o cavaleiro que eu gosto, que é o Migo de Escorpião, né, que eu achei muito bonito e tal. Pro Bode te zoar. Pro Bode me zoar. Experimentar uma vez. É tipo isso, e o Bode me deu, né, o sábio conselho, que foi, olha só, você tem essa liberdade aí de comprar o que você acha bonito e tal, mas não vai pro segundo. Tipo, fica só nesse, né? Mas como o universo conspira pra foder os fracos, e eu fui fraco, e talvez eu seja fraco, num daqueles grupos de troca do Facebook, aí eu encontrei um rapaz querendo vender dois Cloth Myth 1.0, era o Aiolia e o Mu. Eita, nice. E aí eu falei, porra, né, tá dando dinheiro. Pô, cara, R$150, dois Cloth Myth, cara, não dava pra largar. Aí eu fui lá, comprei, né? E por sorte, esses Cloth Myths eram o que faltavam pro nosso outro amigo, nosso grande Arnozinho, né? Entre outros, faltava esses dois e mais alguns. E aí ele ficou muito interessado, né? E resolveu. Ele falou, não tenho e tal. Eu falei, não, beleza. Aí foi o erro. Eu falei, você me compra um dos X e eu te dou esses dois Cloth Myth 1.0. Entendeu? Pra mim seria jogo, porque eu comprei mais barato do que eu compraria um Cloth Myth X. E pra ele seria jogo, porque ele estaria, né? Mesmo pagando o Cloth Myth X, ele estaria pagando mais barato do que ele pagaria no mercado aí pelos dois juntos. E aí eu comprei meu segundo Cloth Myth e a coleção foi aumentando. Hoje em dia eu tenho uma porrada. Com a porrada de Cloth Myth veio a necessidade de ter um local para guardá-los. Um local e aí adequado. Eu posso falar, construir um móvel para guardar os bonecos, assim, porra, ninguém aqui é criança, ninguém quer ficar botando em caixa, brincar e depois guardar tudo no armário, sabe? Não, você quer botar um displayzinho bonito, com uma luzinha, ficar exposto o dia inteiro no quarto, pô, sim. Vai chegar a mulher no quarto, você vai explicar, não, quero os meus heróis de infância, eu não sou retardado, calma aí. Mas tem que ter, pô, se não tiver um display bonito, sua desculpa vai perdendo a força. Cara, ele não é um boneco, né? Já foi não só desculpa, foi um motivo. Sim. Aí surgiu, né, que a gente tinha um conhecido, na verdade não, eu tinha um conhecido da minha namorada, né, que ele fazia, né, esse tipo Caxias! De Caxias! Grande Caxias, grande Jardim Gramacho. Terra chama... de mulher bonita. Isso segundo aí. Tá pichado lá na linha vermelha. Esse companheiro aí, de Caxias. Esse engenheiro, esse bacharel. É um bacharel da carpintaria. É isso aí, esse rapaz, esse diplomata, né, ele... A gente queria um móvel e esse cara era pico em construir móveis e tal. O Pombo, sem sacanagem, ele fez um curso de AutoCAD em 3 dias. Ele projetou um móvel, maluco, pica. Não sei de onde o tirou conhecimento pra projetar móveis assim, mas ele projetou um móvel muito pica, cara. Aí, Pombo, mais um motivo pra você fazer o teste da Mensa, cara. Vai que tá super lotado e não sai. É isso aí, é isso aí. 28 centímetros, concorda. É. Mas aí eu tava... Não, aí é super bem dotado. Isso a gente já sabe que você é. É super dotado mesmo, assim. Né? Porque o Roger do Ultra de Rigor é super dotado e super bem dotado, né? É muito poder, cara. É muito poder pra uma pessoa só. Tipo, mas, isso. Assim, aí a gente, né, eu fiz esse desenho rapidinho, levei lá pro cara. Pô. Eu fiz esse desenho rapidinho aqui, nobres bacharéis. É. Levei pro senhor carpinteiro lá, né, o rapaz que, o companheiro que fazia, e ele projetou lá, fez, pô, ficou muito legal, cara, porque ele é todo de vidro, né, ele só tem a parte de madeira, o que dá pra parede, a base e o teto, né, e assim, ele... Só que o acontece que o negócio é muito grande, cara, a parada é mais de 8 mil, a parada é grande pra caralho, e não cabia no carro pra trazer pra cá, então a gente teve ainda que fazer um fretezinho aí pro cara trazer aqui pra São Cristóvão. De Fiorino, né? De Fiorino, não, pior que o cara que trouxe de caminhão e tal. Porra. Era outro companheiro de Caxias aí. Eu não vou ter esse problema, que eu tô aqui já na região, né? Qualquer R$15 o cara traz aqui também. Com certeza. Oh. Mas assim, valeu muito a pena, cara. A gente mandou fazer aí por medida, o cara, né, como é lá de Jardim Gramacho lá, ele não tá acostumado com um montante muito grande de dinheiro, ele fez pra uma quantia razoável. Aqui é R$10 é festa. É isso foi, aí. Quanto foi? Pode falar quanto foi. Aqui só tem bacharel. É, só tem bacharel. Cara, o móvel saiu só ele, né, sem a entrega. Eu não paguei entrega. O bot ainda pagou mais uma graninha de entrega. É, saiu, acho que foi por R$350 total. Então, R$350, tá? Mais 5 vezes 150 dos Cloth Myth, só dos Seiya, Shiryu, Shun, Yoga Ik. Isso. Tá? É, mas, não para por aí, né, bot? O Pombo. Porque não, a gente vai encomendar daquele Manolo lá do grupo do Facebook as bases, né? As bases, 150 as bases. Cada uma. Né? Porque não basta você ter um bonequinho retardado. Você tem que ter um pedestal pra cada um e a armadurinha montada. Isso. Então, assim, pro que eu quero, que é o armário, os bonequinhos, que são 5. Por enquanto, são 5. Mais esse pedestal pra cada um, já dá R$1.850. Ei, então, que beleza. Quase um PlayStation 4, né? Tá certo. Não faz essa conta, não, cara. Não tem que fazer. Não, já tá feito, já tá feito. E eu vou falar, começar a comprar boneco é foda, que a sua mente vai trabalhar como a mente do Roger, do Traje Arrebor aí. Isso. Você faz conexões absurdas. Quando eu comecei a comprar Marvel Legends, são bonequinhos dos heróis da Marvel, cara, meu sonho era só ter. Eu vou montar aqui só o Tony Stark, que eu adoro o Tony Stark. É. Aí eu pensei, porra, o Stark é o Illuminati, né? Eu vou pegar aqui o Reed e o Namor também. Fudeu. Você começa a fazer associações malucas. Porra, a She-Hulk já foi do Quarteto Fantástico, né? Eu vou querer a She-Hulk. Porra, o motoqueiro também foi do Quarteto numa edição? Ótimo. Eu preciso do motoqueiro? Ótimo. E vai, cara, não já tem comprou, fim. Já comprou o Wolverine? Tenho, eu tenho dois Wolverines. Então tu vai ter que comprar a Marvel inteira, meu irmão. Tá fudido. Tá fudido. É, não, mas... colocou o Wolverine no meio, acabou. Assim, eu me semi-vacinei pra isso, né? Na verdade, eu busco que minha coleção faça sentido. Então, eu comprei o de ouro, aí eu vi o de bronze, assim, achei bonito e tal. Aí depois eu falei, porra, né? Tem aí um Hades aí muito bonito também na pista. Aí, comprei. Aí eu já tracei minha meta. Eu tenho os três grandes vilões, né? Os que valem, né? O Poseidon, o Hades e o Saga, né? Que é o grande mestre lá, é corrompido. Peraí, você não tem o Canon? E aí? Canon é um grande vilão. Mais ou menos. Tá bom, de aniversário, General Marina. Não, você vai tomar seu cu. Aí. Bora, fazer uma vaquinha. Eu, você e Plano, vamos comprar o show, da show, ou o show, qualquer um dos três. Pro povo. Um ano depois vocês vão me encontrar pedindo esmola. Vamos comprar o Jabu pra ele, cara. É, o Jabu. É aquele. Ixi de Hidra. O cavaleiro de Papel. Não, compra a Juni de Camaleão, aí você tá fudido mesmo. Não, porque pode ter ela com o chão separado, e aí você não vai ter necessidade de comprar a Marinha e a China. É meio tenso, cara. Mas assim, o que eu tracei é que eu quero ter, eu já tenho os três vilões, né, tô bem com eles, eu quero ter os 5 de bronze, os 12 de ouro, as caixas, e agora as Camus e a Atena com a armadura. Eu quero ser rico. Não, mas aí depois disso aí acabou, depois disso aí fez sentido na coleção. Depois disso acabou sua vida também. Também. Assim, onde eu quero chegar, ou não. Ou não, né, na verdade não. Cara, não. Eu tô com uma... Eu falei pra você, Pombo. E o Pombo é tão filho da puta que ele fica... Qual é, cara? Acho que a mãe aí, compra as camuia. Tu tem que levar alguém pra você com o inferno, cara. Vou comprar os 5. Não quero mais essa porra. Eu quero esses 5. E o Yu Hakusho, eu quero os 4 da Kotobukiya. Vão ser 5, porque vai ter o Kurama e o Yoko. Aí daqui a pouco vai ter o Yusuke, não sei o quê. É, fudeu. Não compra o Yoko, não. Vai ter o time da Mesh sem a Genkai? Vai, daqui a... É, caralho. Porra, e o Kurama que lutou final como time? E o Toguro? Aí, é. E o time do Toguro? O Jorge, o demônio. Tá certo, a gente chama Jorge. Jorge é o nome. Eu quero um Luffy. Eu tenho um Luffy. Luffy, eu tenho. Não, tu tem um Luffy, eu tenho um. Mas você não tem só um Luffy, tem que ter tripulação, cara. Ah, não, não, não, não, não, não, não. Luffy, é sobre amizade, você vai ter o Luffy e os amigos? Não, não, não, não, não, não, não, não. Mas amizade fácil, ele fica amigo do Goku, do Shiryu, todo mundo. Só que não bastasse isso, né? Você ainda tem os esforços da Bandidai e amiguinhas pra fuder ainda mais as pessoas. Porque não é só você ter todos os amigos, né? Todos aqueles que estão envolvidos, eles ainda se esforçam pra fazer você comprar o bicho porque ele tem uma armadura de cor diferente, ou porque ele tem uma roupa diferente, né? Eles mudam um detalhe nada a ver, e aí você daqui a pouco se vê comprando umas 5 ou 6 bonecos diferentes naquela linha. Extremo, Bandidai é aquela versão da armadura do mangá. Sim, aquilo é uma merda. Aquilo, cara, aquilo é a Bandidai, cara. É a Capcom da boneco, cara. É um nível tão sujo que você vê que o boneco é igual. Muda o quê? A cor da armadura, que é tudo de uma cor só. Sim. O cabelo do Shun, que é marrom, igual no mangá. E a cara deles, que tem aquele olho todo de uma cor só, fica o Masami Kurumada nos a pintar. Então, cara, é muita... Ele era ruim de negócio. Muita verdade, cara. É muita. É. Não, a prova maior de que a Bandai realmente deveria se chamar Bandidai é que eles lançaram duas versões das caixas das armaduras de ouro. Como? As caixas das armaduras de ouro tem duas versões, cara. Uma que só abre a tampinha e outra que abre toda. Pra fuder 100% com todo mundo no inferno. Não, e é incrível pensar que esses caras, né, os mesmos criadores dessas bandidagens, fizeram o EXV2 vir com a armadura normal e a quebrada numa caixa só. Sim. Eu acho e tem a versão com a cor do mangá e a cor do anime. Opa, isso eu já não sabia, tá vendo? É. Eu prendo o anime, eu acho. Então eu vou continuar com isso agora. Sim. Com isso até o final. E não vou comprar mais nada disso, porque... E se fudeu de novo, quase. Não. Chega. Eu tô olhando... Olha aqui, isso. Não, eu tô olhando aqui pra minha prateleira, já não tem mais espaço, não. Já, aí. Os 5 bonecos do... Bonecos não, as estatuetas do Final Fantasy. Ah, seu problema é uma prateleira? É. Vamos dar pra prateleira pra você. Uma prateleira. Eu faço a vaquinha, hein? Não, não. Eu fecho. Aí eu aceito. Alguém me explica uma coisa? Por que a versão hentai é tão mais cara? Versão hentai é o quê? Pô, tô mandando os links aí, cara. Cara, mas, tipo... dinheiro paga mais dinheiro, né, cara? E você é um punheteiro filho da puta. Tem a Kurumo do Vampire, quer dizer, Rosário do Vampire, que eu olhei e falei, caralho, que foda. Aí você vai vendo, opa, a roupa cai. Aí você olha, ai, R$345. Você paga mais caro pela nudez. E pelo fato de ser um import, né, que essa loja é cara. Pelo fato de ser um gordinho do porrete também. Pois é, também tem isso. Tá ali gordinho do porrete. A última coisa que eu queria comentar pra gente fechar esse programa é que tá saindo Grave Moss, o nome daquela coleção? Grave Moss, Grave Moss da Marvel e da DC. Tava comentando com o Rictus, ele cometeu o erro de comprar. Ele começou a comprar, já era. Os dois. E é tipo R$180 por mês. E aí, por um lado, você pensa, cara, no final eu vou ter, tipo, quase 100 miniaturas da Marvel e da DC. Mas, por outro lado, são R$900. É muito dinheiro. Mas assim, como é? Você vai comprando dois por mês, você meio que não sente essa piroca entrando centímetros, tá bom? Destroçamento. Assim. Destroçamento. E eu quase assinei essa merda, Mas aí eu fui demovido de assinar. Eu tava conversando com o Rictus, e aí ele começou a falar, é caro, né? Mas, porra, eu economizo agora o almoço no trabalho e dá pra comprar. Caralho, falei, que porra, tá certo. Em setembro, em setembro eu termino de pagar a prestação dos móveis da minha mãe, dos eletrodomésticos, da casa dela. Vai sobrar uns R$800 a mais. Já pro boneco. 150 por mês, ela sobra 650 aí pra... É, acho que eu vou assinar. Ah, fudeu, eu vou assinar essa porra com certeza. Eu tô fudido. E nem é maneiro. Você não pode pensar nisso. E nem é maneiro. O Grave Moss da Marvel nem é legal, assim. Negócio, vou até falar assim, que nem o Pombo falou no podcast lá de Tanguinha sobre isso. Eles são seus amigos, cara. Chegar em casa, pensar com eles, trocar uma ideia. Vamos se foderem. Cara, todo dia eu acordo, eu olho pro Hansa, pro Delita, pra Agres, pro Crono, pra Luca, pro Mario, pro Scooby-Doo, aqui pro Chaves. Eu tenho um Chaves no barril. É muito irado. Pode falar que olha pro Shun. Não, pro Shun não olho, não. Eu ignoro. Ele tá aqui, ele tá só. Ele só tá enfim. E pro... bota tsundere com a Paquita. Tsundere. Pro Wood, tem um Wood da coleção mesmo, é de pano. Tem um Wolverine de pelúcia que uma amiga minha me deu. Eu olho pra eles e falo, caras, vocês são irados. E é isso, cara. E é isso, eles são meus amigos. Eu moro sozinho. Vocês não são bonecos. É, vocês são meus amigos. São camos de aquário. Cada um de vocês é um camo de aquário. E assim, eu por enquanto eu tô tranquilo porque eles ainda não responderam. Quando eu vou ficar bolado. Tá certo. É, algo mais que alguém queira citar sobre... Não compre o primeiro. Evite o primeiro Clothmist. É, controle. O primeiro, vale. Tudo bem. Agora, compre o segundo. Não, sabe por quê? Isso é igual a heroína, cara. Você vai passar o resto da vida procurando repetir a primeira experiência e nunca vai conseguir. O nome, deveria, o nome deveria ser Crack Configure. Foda. É, eu tenho só uma dica, compra da China. Não compra nesses outros países, não, porque é sacanagem. Eu comprei uma... Tá, é, tá ligado aquele que tem um diorama do 24 horas? Vocês estão ligados? Muito foda, que é ele. Muito foda. Não lembro. Que tem dois, são dois, são duas peças só. Eu comprei pra minha namorada uma vez um e outra vez eu comprei outro num... Peraí, peraí, quer namorar comigo? Porra, tirado. Opa! Sua tio. Aí o um que veio da Europa, não lembro de que país de lá, veio fudido porque o animal não embrulhou a parada. Olha só, esse, esse primeiro um papel do cara. Fudido, embrulhou com papel pardo e tá certo. Tá certo. E eu compro no eBay. Aí eu só de sacanagem cheguei e troquei uma ideia com o cara, mano, tipo assim, porque no eBay tem os caras procuram estrelas. Se você dá 5 estrelas pra ele, ele fica feliz. Se você dá 4, tipo, os caras fazem qualquer coisa pra ter 5. Isso. É, não adianta você dar menos estrela pra eles, né? Porque é o, é o que eles conseguem aparecer melhor na busca e tal, né? O top seller. Top seller. Então, mas se você der um 4, acho que tem um peso muito mais negativo pra ele do que um 5, sabe? Sim, sem dúvidas. Aí, no caso, eu reclamei com o cara, falei, porra, eu te dei 5 estrelas lá, mas a parada vem fudido, é maluco. Porra, mas vem inteiro o brinquedo? Eu falei, porra, vem inteiro, mas era pra dar de presente. Aí o maluco foi e me devolveu 50% do valor ainda. Ah, pelo menos isso. Tá bom. Duplas 5 estrelas. Duplas 5 estrelas. É, tipo assim, eu troquei 5 estrelas pra poder ele me devolver dinheiro. Ou seja, você fez uma chantagem virtual em troca não, de uma... Não, não, só que eu já tinha dado as 5 estrelas, eu só comentei... Mas você podia mudar, provavelmente. Eu acho que não, eu não sei. Não, eu, uma chantagem não sei, estelar. Ah, então o cara, você não chantageou o cara com a estrela, você chantageou o cara com um comentário negativo na timeline de vendas dele, provavelmente. É, eu acho que ele ficou com... Talvez eu tinha poder de fazer alguma merda ainda, mas eu não fiz. Eu falei, mas é tipo privado, sacou? Sim. Poder de então, fazer fezes. É. Entendi. Bom, então já sabe, né? Faça como um bom Jack Bauer, chantageie no eBay. Chantageie e torture. Chegamos ao final do de jogos, espero que tenham gostado do nosso papo, diversão sem jogos, de bonequitos. E se não gostou também, é melhor você ir se fuder, isso é, é. Pombo, tem um motivo para as pessoas não entrarem nesse mundo. Então, cara, o que eu posso dizer é o seguinte, é um caminho meio que sem volta, na verdade tem uma volta, você só para de colecionar bonequinhos quando você bota um bonequinho de verdade na pista, porque isso. Aí o Daigo entra em ação. Não, cara, olha só, na verdade aí você vai ter mais desculpas pra comprar ainda. Você falou, não, é pro meu filho, vou guardar pra quando ele crescer. Quando você vê um moleque remelento mexendo nos teus bonequinhos, você tá tão caro, você vai tentar matar teu filho, cara. E também tem o seguinte... Não, matar não, mas tu vai dar uma surra no moleque. Também tem o seguinte, aí eu parafraseio o Dudu Nobre. Quando eu penso no preço do talco, da fralda e também no din-din da babá, eu me lembro que é tanta despesa que eu subo no palco e começo a cantar. Ah. Mas logo eu volto pra casa correndo e Clough Miff eu não compro mais, porque a família aumentou. Goku, qual é o e-mail do Baixo Frente Soco? É, eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. É isso aí, então acessa aí, manda e-mail, entra no facebook.com/baixofrentesoco, tem também o grupo, que é facebook.com/groups/baixofrentesoco, o Twitter que tá lá mofando, ninguém se importa, e o nosso Twitch, que é Baixo Frente Soco também, e vem aí o desafio Mestres da Porradaria, hein, que o Channel Gears vai ter que entrar em hiato, então nós vamos reformular The True Masters of Porrada. Masters of Porradaria, Chips, vai ser muito bom, vocês não perdem por esperar-lhes. Foi. Então, gostaria de agradecer a todos. Essa é a hora do jabá. Bode, faça o jabá do Tanguinha Corp. Pois não, se você tem muita ousadia e alegria, gosta de uma putaria, um travesti maneiro, um travesti amigo, fica maneiro. Podcast Tanguinha. Toda segunda-feira, Plus Bode Pombo trazem novidades do mundo GLS, especialmente sobre os transgêneros pra vocês. Sim. Todo mundo que ouve o Baixo Frente Soco conhece o Tanguinha Corp. Tem muita gente que já ouve, inclusive lá no episódio dos ouvintes do Tanguinha Corp mais recente. Tinha vários nomes conhecidos já da turma aqui, mas você que ainda não os ouve, a hora é essa, você está perdendo muita coisa, está perdendo muitos lemas, né? Você está perdendo a chance de descobrir que ninguém é especial, você precisa de ousadia e alegria para tudo, e que para você se curar da AIDS, que é uma coisa que está virando realidade já, o óbvio, né? Você só precisa se alimentar bem, né? E é o que está acontecendo aí agora. Tipo é verdade, isso. É verdade. E o Dr. Sérgio tá de olho nessa zoeira aí, rapaz. Então, mantendo sua coleção. E o jabá mais importante, Dive Pivot também, Excelsior. Excelsior. Excelsior. Ele ainda virá. Excelsior, vem aí. Auro, estou jogando. Estou jogando pra quem quer adicionar os joguinhos, que quer jogar, que já jogou, pra você ter uma ideia. Você lembra quantos jogos do Nintendo? Você zerou de cabeça? Não. Então, estou jogando pra lá pra isso. Você adiciona, você vai ver. Caralho, já zerei 50 jogos do Super Nintendo. Eu sou foda. Eu vou dar a dica pra vocês do... Estou jogando, tá? Pensem com carinho que eu pensei nisso agora e eu acho que é irado. Botar um badgezinho lá, tipo assim, alugava direto. Alguma coisa assim, entendeu? É uma boa. Alugava. É uma boa, lembro. Faz que nem na Pro Game. Super lançamento. bota um badgezinho de lá, assim, alugava muito. Tipo, o cara não tinha, mas alugava direto, entendeu? Eu acho que vale a pena. Eu tenho vários que eu ia marcar como alugava muito. Tipo, lá tem parada de métrica de ponto, quantos pontos a galera fez, quantos jogos zerou, essas porra, assim? Eu nunca vi, mas tem. Em determinados níveis tem. Não sei se é o que você tá pensando aí. Eu acho que vai entrar nessa porra. Não compara piroca, não. Não compara piroca, não. Aí... Não, se tivesse muita Iacop, com certeza o nome seria pirocômetro. Isso. Pirocômetro. É muito completo, tô jogando, recomendo a todos. Nós estamos lá. É, quando eu digo nós, eu quero dizer Ilapso. E um perfil baixo feito soco, que eu forcei os caras a criarem pra mim e ainda não usei com o som da puta, mas será utilizado. Será utilizado dentro em breve, pouco tempo. E o último aviso, vocês devem ter notado que estamos numa fase... Estamos sem Sura Eternidade, sem o Mestre Splinter, sem o Ninja Inimigo. É, são tempos negros do baixo feito soco. Mas estou aqui, estamos aqui com o nosso elenco, né? Porque não basta ter time. Campeonato Brasileiro é pontos corridos, tem que ter elenco. Nós temos o melhor elenco de podcast da internet, de videogames pelo menos, e vamos seguir em frente, parceiro. Baixo frente soco é isso aí. Ousadia e alegria sempre. Até porque o inimigo, o Mestre Splinter, o Sra Eternidade, ninguém é especial, cara. Já tá jogando o jabá aí do plot do jogo? Passa o seu jabá, Clerazo. Eu ia abrir pra fazer. Tá falando do plot do jogo, do baixo frente soco? Também, de certa forma. De certa forma, Mais ou menos. É um plot, hein? Vem aí o jogo do Baixo Frente Soco, por Ilapso, Clerazos, Loop Infinito, Chacal Sniper, que não sabe ainda, mas vai participar. Porra. Programador pra caralho, artista de menos. Mas artista a gente caralho! Lá em Manaus, tem o Killer Jabuti, eu vou ver se eu compro o passe do Lobo Borges também pra fazer. Pô, o passe dele tá caro, hein? Tá caro, cara, mas agora que ele tá fazendo um mangá aí, mas é isso. O Baixo Frente Soco foi vendido por Shake. É, foi vendido por Shakes da Arábia. É isso, galera. BaixoFritoSoco.com, comentem e até a semana que vem, Lias. Tchau! Adeus! Bande filho da puta. Complexo. Tudo viado de puta. Fiz as pontas. Piru. Tênis. Piru. Tênis. Faca. Sacatiba. Trozoba. Opa. Giromba tá ganhando. Sacatiba. Mas aí, Face, a gente te interrompeu. Qual foi o seu primeiro bonequite que você se lembra? Tinha, mano. Face. Ih, ele caiu. Caiu. Bom, quando ele voltar, a gente continua. Caraca, ele não caiu, ele foi atropelado. Não, isso é o bot. Isso é o bot que mora no Rio Comprido. Mas... Tá cobrando pedágio já, bot. Um dia desse, eu e Clerazzo estávamos lá na Livraria Cultura aqui do Rio e tinha esse Lego sortido aí. Aí ele tava falando que comprava pasquenga dele aí de vez em quando. Mandou bem. Porra, mandou bem. Cara, pasquenga. Da marca. Oh, respeita aí que essa minha amiga ouve o podcast, cara. E a gente compra todo mês pelo menos um. E ele troca quando tá... Amiga tua. Ah, tá. Eu fiquei na cabeça que era uma quenga tua. Falou que era mulher. Então, desculpa aí, amiga do Clerazzo. Quenga é um termo... Enfim, bonito. Eu vou editar. Ou não vou editar também, foda-se.